Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado tenho aqui para falar comigo. Tenho aqui para falar comigo sobre Pokémon Sword e Pokémon Shield, os dois jogos que abrem aí a oitava geração das monstrinhas de bolso. Tem aqui comigo Daniel Prado. Opa, galera, hello, eu sou o Daniel Prado e as pessoas costumam me chamar de Acampador Pokémon. Fica as referências. Ah, Pokémon Camp, que delícia, cara. Pam, pam, pam, pam, pam. Eu tô dançando igual o Mr. Rhyme aqui, tá, gente? Beleza. Empolgado. E se tudo der certo, aqui a gente tá, né, nessa parte aqui do podcast. O Bruno ainda não chegou, mas o Bruno, se der tudo certo, ele vai entrar no meio do cast aí. Se ele não entrar, eu corto essa parte fora. E tá tudo bem agora, tá tudo bem agora. Mas enfim. Tá tudo bem agora. Daniel, oitava geração está começando. Começou, na real, né? A gente... momento de se despedir aí da sétima geração, de Alola e de Kanto, né? Que teve seu remakezinho ali. Então... é hora de começar a falar propriamente aí da oitava geração. E nada melhor que pra fazer isso, né, depois do nosso podcast de expectativas de Sword Shield, né? Você agora vai ouvir as nossas opiniões aí depois de um pouco mais de uma semana de lançamento do jogo. A gente devorou o bagulho, e aí agora a gente vai cuspir aqui, né, regurgitar as nossas opiniões sobre esses jogos muito bacanérrimos. Ou será que não, atravessamos, né, o portal de Galar, galera! Tem muito bicho que não passou, mas a gente passou! Então, toca aí a vinheta pra gente já entrar nas discussões sobre Pokémon Sword e Pokémon Shield. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Muito bem, hora de falar aí da oitava geração. E, antes de mais nada, queria deixar a par tanto pra galera que está ao vivo, né, no nosso canal do YouTube aí, Casa do Carvalho, youtube.com/Casa do Carvalho, tanto quanto pra galera que está ouvindo o podcast através do seu agregador ou no site. A gente vai fazer um pequeno bloquinho aqui, um pouco mais superficial, pra não entrar tanto em spoilers, pra que, né, você que não tenha visto gameplays, você que não tenha jogado o jogo e não queira, né, sofrer nenhum problema com spoilers, hein, não queira ser spoilado do jogo, pra que você possa ouvir pelo menos essa primeira parte do podcast. Depois aí você assiste um gameplay, assiste as nossas lives do YouTube lá, né, caso você não vá adquirir o jogo. O Bruno fez lives lá no YouTube, e depois a gente vai entrar na parte de spoilers aí, aprofundando até um pouco mais nos personagens, na história e em algumas coisas, né. Mas, Dani, me diga, você gostou do jogo? Porque rolou aí umas, entre aspas, polêmicas no começo da semana passada, principalmente depois que saiu os reviews do jogo, né? A IGN deu 9.3, né? Aquela coisa, né? Um pouco Disney? Ah, um pouquinho, talvez, né? Mas teve uma galera que deu umas notas um pouco mais razoáveis. E depois, no lançamento do jogo, o user score foi lá pra baixo. Foi, tipo, né? Aquela galera que também não sabe necessariamente como é que funciona o Metacritic, né? Que, tipo, colocou uma opinião diferente ali, um pouco, né? Votou só pra... e aí cagou tudo, porque aí tinha gente que votava muito baixo, tipo 0, 1, 2, e tinha gente que votava em 10 só pra contrabalancear, tá ligado? São duas pessoas, dois tipos de pessoa muito burro. Mas eu quero saber... atacar, né? quero saber a sua opinião sobre o jogo aí. Defina em 5 palavras aí o jogo. pode ser mais. Já tava contando. Bom, vamos lá. Cara, que jogo, né? Eu, pra ser sincero, eu não tô com uma opinião 100% formada. Eu literalmente acabei de terminar o post-game, né? Agora, assim. Agora não, mas no dia da gravação, assim. Eu terminei o post-game, umas horinhas depois já estamos gravando aqui. Então, sim, tá bem fresco. Mas, assim, é mais positivo do que negativo, assim. Eu acho saldo, que, né, as coisas boas que apareceram nesse jogo, assim, se sobressaíram as coisas negativas. Uhum. E eu tive uma nova perspectiva também do jogo. Coisas que eu achei que ia sentir falta, eu não senti falta nenhuma. E coisas que eu não imaginava que não iam ter, eu senti falta também. Então, sim, assim. Mas eu posso dar uma nota ou a gente espera pra dar uma nota no final? Cara, assim, se você quiser dar uma nota, você pode até dar. Eu não vou dar nota, porque eu não vou dar nota nem na minha review escrita, que eu vou dar no site. Mas se você quiser dar nota, fica à vontade. É porque eu gosto de dar notas das coisas, mas eu acho que, assim, por enquanto minha nota vai pro 9. Eu dou 9. Caralho, 9? Porra. É que eu também sempre dou notas altas pra tudo. Pode ser a pior coisa. Mas eu gostei. É justo. É que eu sempre gosto, eu dou uma nota baixa, sei lá, Pokémon Sword e Shield sai triste, Zamazenta começa a chorar. Aham. Não, é justo, justíssimo. Eu acho que você prefere ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha formada assim. Exatamente. Eu gostei também do jogo, cara. É um pouco complicado porque tem. Se a gente for olhar pra trás, tá ligado? Eu acho que na real esse é um grande problema. Quando a gente olha pra trás e vê alguns jogos de Pokémon e compara muito com outros jogos de Pokémon, a experiência desse ele pode ser um pouco atrapalhada, tá ligado? Sim. Mas, assim, olhando como jogo, tá ligado? Como jogo, pura e simplesmente. Ignorando o resto, o que teve, o que não teve antes, ignorando o que foi cortado, o que não foi cortado, o que o jogo entrega, tá ligado? Ele é um bom jogo, ele é um jogo divertido, ele é um jogo que não se propõe a ser difícil, assim como, né? Enfim. Mas ele te permite algumas coisas, tá ligado? Ele te permite, de certa forma, escolher se você quer ter um jogo mais fácil ou se você quer ter um jogo mais difícil, saca? Em particular, eu gosto muito do que eles fizeram com a Wild Area, por exemplo. Gosto, sim, muito do que eles fizeram com a região, o mapa, né? Tipo, level design. Gostei. Gostei bastante. Sim. Mas, por outro lado, eu, em particular, e isso é uma coisa que eu já, tipo, tinha visto de certa forma em Sun and Moon, mas não comparando diretamente com Sun and Moon, né? Mas eu tinha visto isso, percebido isso em Sun and Moon, e agora me reforça um pouco que eu realmente não gosto muito da direção do Omori, tá ligado? Do jeito que ele conta as histórias. Não gosto tanto assim, não sou o maior fã, mas. Mas, no, na minha opinião, também não estraga a experiência do jogo por si só, saca? Sim. Completar a Dex não parece ser uma tarefa muito complexa também. Então, a impressão que eu tenho com esse jogo é que ele vai depender um pouco, bastante ali, né? Um pouco não, né? Vai depender bastante das Max Raid Battles pra ser pra ter longevidade, tá ligado? E eu não sei até que ponto eles vão fazer isso, ou se isso vai ficar meio que ali e vai rolar por si só, saca? Mas eu gostei, assim, no overall, saca? Uma coisa que não, a gente não pode dizer é que não é um jogo igual, não é um jogo, assim, não mais do mesmo, né? Sem dúvida, foi um jogo muito singular, muito diferente em vários pontos. Em alguns aspectos, sim. Em alguns aspectos, sim. Sim. E isso é uma coisa que eu vou ter que discordar um pouco em algumas partes, mas isso é um negócio que a gente vai ter que entrar na parte de spoilers pra falar, então não quero entrar diretamente agora. Mas eu concordo que em alguns pontos ele dá umas. Ele sai um pouco fora da caixa, e já comparando com outros jogos. E em alguns momentos ele segue mais padrãozão. Mas o que eu tinha comentado que eu achava que ia ser realmente pra mim o grande chan que ia ser pra mim o do cast. Aliás, do cast, as ideias, tô ficando louco. Que eu comentei no último cast, né? Comentei no cast de expectativas que uma das coisas que eu achava que ia ser o grande tchan é a própria Wild Area. E eu realmente, tipo, não fiquei decepcionado com a Wild Area. Sim. Nesse sentido, eu ainda acho que ela também, tipo, daqui a alguns anos a gente vai olhar pra trás e vai falar assim, puxa, Sword Shield introduziu a Wild Area, tá ligado? A oitava geração introduziu esse rolê aqui, e isso é muito bom, tá ligado? Verdade. Eu confesso que, tipo, eu adorei a Wild Area, não tô falando mal, mas que eu achava que ela ia ser maior ainda. Você achava? Não achei ela pequena, mas eu achei ela... Ela podia ser maior, sabe? Entendi. Mas eu gostei, assim. É, eu acho que ela... Eu entendi o que você falou. É, tem algumas partes ali, realmente, que eu acho que... Que davam pra ser mais extensas. Uma coisa que eu acho, por exemplo, que acho que isso não entra nem em spoiler, mas a gente sabe que a Wild Area é separada em algumas áreas individuais, né? E que cada área dessa tem um clima diferente alterando todo dia, né? Sim. E uma coisa que eu em particular acho que não é muito bem otimizado é o tamanho de cada área, tá ligado? Ou tipo, sei lá, vamos supor, o clima que tá em cada área. Eu acho que poderia ser um pedaço maior de terra com aquele clima, saca? Porque, principalmente de bike. Quando a gente passa de bike numa parte, determinada parte da Wild Area, sei lá, rapidinho a gente já migra pra outra. E aí o clima, ele fica trocando meio rápido. Tipo, não muito... Não um atrás do outro. Que nem alguns vídeos mostraram ali. Eu lembro que saiu um vídeo de um cara passando bem na divisória de uns dois ou três lugares ali. E aí fica intercalando, tipo, um atrás do outro. E aí realmente fica escroto, mas durante o gameplay isso não acontece com frequência. Você entrou na área, passou de bike, daqui a pouco você já foi pra um outro lugar. Isso é eu acho que poderia ter mais tempo, né, pra se, sabe, de... O clima, ele poderia alcançar mais espaço. Isso é uma coisa que eu acho que poderia ser melhor. São muito contrastantes, às vezes, né, também. Assim, se fosse ainda um clima de nublado pra chuvoso, beleza. Às vezes acontece, tipo, você tá num clima de deserto e pá, neve. Às vezes é meio estranho. Como neva do nada num deserto? É. Como é que tá nevando aqui e do outro lado? Se bem que deserto de noite é muito frio, mas não é bem assim, né? Mas é bem isso aí mesmo. O Groudon e Kyogre devem estar putos nessa parte. Pois é. Mas eu gostei do que eles fizeram na Wild Area. Eu gostei que tem algumas coisas que... Por exemplo, isso eu acho muito massa. Apesar de... Como o nível dos Pokémon que você pode capturar tá atrelado às quantidades de insígnias que você tem, ele também não deixa o jogo extremamente fácil. Porque mesmo que, vamos supor, você tá no level 20, e aí você batalhou com um Pokémon no level 40, e aí você, sei lá, conseguiu não conseguiu capturar ele, mas você conseguiu matar ele no Selvagem, né? Você não ganha XP de um Pokémon level 40, você ganha XP de um Pokémon level 20. Ou, sei lá, o Pokémon, o máximo de level que você pode capturar, tá ligado? Se for no level 25, o que você ganha de XP é o teto do level 25. Isso é bom porque fica no máximo ali, mas ele também não vai te dar o tanto level assim a mais. A menos que você faça as raids. Se você fizer as raids, você vai ficar muito overlevel. Tipo, se você fizer muita... Aliás, se você fizer as raids, não. Mas se você fizer as raids e muita raid, você vai farmar muito candy de XP. E isso pode te deixar overlevel de fato. Mas isso é legal também que eles mostram. Você começa o jogo, tal. Você se acha já o treinador, fica, né? Chegou na Wild Area, aí você vê os Pokémon lá. Acho que quem jogou a primeira vez teve essa mesma sensação. Acho que o Nicolas teve. Uhum. Que é chegar, ver, sei lá, o Onix, ir lá ver qual é a dele, e aí ver que ele tá num level alto, apanhar e mostrar que você não é o pica. Pô, exatamente. Eu gostei muito disso. Tipo, de... Por mais que tenham suas regras e tal, essa questão dos levels, que cada ginásio a gente vai passando e vai subindo tipo, o level pra você capturar Pokémon, é legal ter essa dinâmica que a gente já vê os Pokémon fortes. Porque é isso que seria na vida real, né? Tipo, os Pokémon fortes não vê um treinador iniciante e sai correndo. Sim. Eles estão lá. É assim que seria. Exato. Eu achei bem imersivo. E acho que todo mundo se ferrou com o Onix. É, todo mundo se fudeu com o Onix. Eu me fudi com o Onix, eu me fudi com o Steelix depois. Eu achei aquele Steelix lá e ele me deu uma sola também. A minha sorte é que um pouco antes eu tinha comprado umas Pokédoll, tá ligado? Aí eu... Ah, boa. Aí deu bom, mas isso eu acho massa realmente, de você ter acesso a uns Pokémon muito fortes e isso ser até ruim pra você, né? É. Sim. Mas se você fugir deles, tá tudo safe. Também tem esse lado positivo, tipo, você tem essa opção de fugir deles. A história é meio, né, sem entrar em spoilers, mas ela é meio feijão com arroz também, né? Tipo. Sim. É, nunca é algo muito extremamente elaborado, né? Assim. É, profundo, não é, né? Tipo, não é uma característica, né, do Pokémon. É, mas a franquia também não vai tão a fundo assim, mas... Uma coisa que eu acho válido falar, que na verdade não é spoiler, porque já foi mostrado em trailer e tal, é a bicicleta também. Sim, que eu acho que colocaram agora a bicicleta como surf, né? Sim, é, sim, verdade. A bicicleta não é surf, ela tem um negócio que infla e aí você sai pedalando água. É, você dá umas pedaladas na água, pode crer. É, foram pequenas coisinhas que eles fizeram que mais tarde eu vou falar também sobre algumas coisas que eu gostaria que eles tivessem colocado, mas que tem coisas que facilitaram, né, a jogabilidade em si. E é muito legal, assim, porque você não precisa mais pegar e apertar o botãozinho pra surfar. Você tá na bicicleta lá correndo, quando vê, você já tá na água. Tipo, é, isso é muito legal mesmo. Você já migrado da terra pra água é muito massa. É, a gente tava conversando em off esses dias atrás sobre isso, né? Que, tipo, por um lado, eles droparem os rides de Sun Moon e de Let's Go Pikachu e Eevee em prol de deixar só a bicicleta fazendo essas duas funções, visualmente ela não é tão enriquecedora. Tipo, não é tão legal assim você ver o maluco montando uma bicicleta do que montando, por exemplo, num Arcanine, ou montando num Charizard, ou montando num Dragonite. Ou montando, por exemplo, num Tauros ou num Stoutland. É, um é visualmente. Não, brincadeira. Que é aquela aranha. É, então, ia ser da hora. Mas não é tão legal quanto ver essas coisas, quando você vê interagindo ali com um modelo de um Pokémon. Mas é muito mais prático. É muito mais prático, de fato. Porque também tem o rolezinho de você apertar o X e ele ir mais rápido, né? Por uns segundinhos e tal. E isso funciona tanto na terra quanto na água. Então é mais prático. É, em questão de gameplay é mais prático. Ela só não é tão mais bonita. A roupa do bagulho é feia pra caralho, realmente. Mas eu já não gostava da roupa dos rides. Aí os caras foram e botaram essa, cagou mais ainda. Aí eu fiquei, pô, fico chateado. Eu não tenho muita necessidade, né, de colocar roupa. Eu entendo que é mais uma questão estética, sei lá. É, não, acho botar os rides, beleza. É, botar o capacete eu acho justo, né? Tipo, segurança, né? Botar o capacete, o brasileira, né? O cotoveleira, joelheira e tal, da hora. Mas, pô, precisa botar o pijaminha também? Não, aí fica uma crítica que eu já vou falar agora. Porque boa. Aí você vai lá, batalha, luta com ginásio, com treinador, passa fome e ajunta uma grana. Aí você vai lá e compra sua roupinha, seu lookzinho pra ficar bonito lá pro cremoso ou pra cremosa. Exato. O look mó caro, 50 mil reais lá, o negócio, porque reais, porque dólares, não sei, comprou. E aí quando você vai usar, você não pode usar nem nas batalhas de ginásio e nem pra dirigir sua bicicleta. Pois é, pois é. Pois é, você não pode usar nada. Ah, eu achei vacilo. Falei mesmo. Tudo da Supreme, disse o outro gado. É exatamente. Tudo da Supreme, os bagulhos. É caro. Mas você falou da customização. A customização, apesar de realmente não poder usar nesses momentos que você falou, do ginásio, porque a gente usa a roupinha, né, uniforme lá de futeboleiro, de esportista, né? É, e na... No momento da bicicleta a gente não usa as roupas. Mas eu gostei bastante da customização desse jogo. Gostei mais do que o Saimon, era bem fraquinho de roupa, né? Ah, é verdade. Saimon era bem fraquinho de roupa. XY tinha mais, eu acho que tinha mais. Mas se não tivesse, pelo menos as roupas eram melhores. É. Esse eu gostei mais ainda. Achei bem, bem bacana. É, tinha uns lookzinhos muito legal pra usar. É. E a questão também do card lá também, que não é spoiler. É não é spoiler. Eu já tinha saído em trailer já do card. Eu já vou falando que não é spoiler, que eu já fico imaginando alguém ouvindo e falando, não, deu spoiler, mas não é spoiler. É, isso saiu nos trailers oficiais, né? Saiu nos trailers oficiais, que é o card lá que você customiza e entrega pro pessoal lá, da, tanto online quanto entrega, sei lá, pro, pro, imagino que entrega pros personagens. É, exato, NPCs. Exato. É uma da hora que eles falam de, eles falam de imprimir, né, o card, né, no jogo. Dá a impressão, sim, que é tipo bagulho de figurinha, tá ligado? Que nem figurinha, é, álbum de futebol, tá ligado? Que você vai colando as figurinhas dos caras. É tipo um bagulho de colecionar, assim, isso é bem massa. Da hora que depois, no final, eles dão uns cards mais raros, né? Tipo, que dizem que é mais raro, né? Exato, exato. Tem os mais raros, raro, é massa. Card do Leon, do Leon. Exato. É muito legal. Você vai desbloqueando vários negócios durante o jogo também, isso é bem legal. Eu só fiz um card no começo do jogo e um depois no final. Mas eu só fiz dois. Mas dá pra você fazer vários, né? Conforme vai passando o tempo. Nossa, é, aí eu mudo direto. A minha rotina da vida agora chegou a chegar em casa à noite, abrir, né, o Switch, trocar os meus cards, comprar roupa nova, botar meus Pokémon pra trabalhar, porque aqui é capitalismo. Pode crer, pode crer. Inclusive, eu amei esse negócio de botar os Pokémon pra trabalhar. Eu só capturo pra fazer tráfego mesmo, pra fazer minhas putas trabalhar pra mim. Zoeira, gente. Virou cafetão, mano, você é louco. Capitão Pokémon. Bota eles pra trabalhar, devolve minha grana que eu compro mais roupa. Boa. É assim agora. Então, isso é um negócio que você tinha falado. Você falou que gostou bastante dos Pokéjobs, né? Isso é um negócio que eu não curti em particular, os Pokéjobs. Eu meio que caguei completamente. Fiz uma vez os Pokéjobs, depois taquei, tipo, ah, foda-se, né? Os Pokéjobs, a verdade é essa. Eu não curti, não. É, gostava um pouco mais dos jobs, sabe? Os jobs. Uhum. Não só o completo, né? Do rolê, mas eu gostava dos jobs mais como funcionava no Poképélago. Sentia que era um pouquinho melhor. Era basicamente a mesma coisa, tá ligado? Só que, assim, em teoria ele é melhor, o dos jobs. Mas é que eu acho que talvez eu tenha pilhado um pouquinho mais no Insane Moon de deixar os bichos caçando lá os itens do que nesse jogo. Nesse jogo eu realmente, eu tava até organizando o que eu já tinha capturado, o que eu não tinha capturado. Talvez por isso eu tenha usado menos. Não, é porque também, querendo ou não, aí já vai uma crítica. Eu achava que você enviava os Pokémon pros jobs e que ia ter alguma interação, alguma cutscene, alguma coisa assim. É, não, você só envia pro job e depois ele retorna e você ganha coisas, né? Sim, sim. Isso é meio, estraga um pouco a experiência, né? É, eu também concordo nesse sentido. Mas, no meu caso, eu não sei porque eu gostei. Acho que foi pela sensação realmente de botar os Pokémon pra trabalhar. Mas eu achei interessante que, no meu caso, me incentivou a capturar mais Pokémon logo no modo história. Porque, sim, geralmente eu gosto de capturar só os que eu vou usar mesmo na história e depois eu capturo os outros. Sim, mas sim, esse lance aí me fez capturar os Pokémon que eu queria. Tipo, fui lá, esse aqui é bom pra trabalhar, me dá aqui. Aham. Uhum. Achei interessante essa ideia deles. Sim, sim. Não, isso é bacana mesmo, isso é bacana. Eu que acabei não usando muito pra, sei lá por quê. Enfim. Mas a ideia é boa. E o fato, querendo ou não, ele é um pouco melhor tecnicamente que o Poképélago, porque ele engloba várias coisas do Poképélago. Porque tem o rolezinho de ganhar XP. Aliás, o Poképélago eu não lembro se tem o tinha de XP, mas tinha o de EV. E no, você vai desbloqueando jobs que dão também EVs, que dão XP, que dão item, que dão várias coisas. Então ele meio que é útil realmente, assim, ele não é tão ruim. Mas aqui eu realmente não pilei pra usar. O que eu usei pouco também, mas eu achei bem legal, foi até o que você falou no começo do cast, né? Da apresentação, foi o Camp. O Camp eu gostei bastante da ideia. Mas eu tenho um pouco de mix feelings com o Ken. Porque eu não achei, pelo menos, nem de fazer carinho nos bichos, tá ligado? Isso eu achei meio triste. Verdade. Eu não sei se é porque eu tava no modo portátil. Aliás, é bom até deixar bem claro pra galera. Eu não tô conseguindo ligar atualmente meu Switch na televisão. Então eu joguei completamente no modo portátil. O Danny, eu acho que ele jogou um pouco nos dois, né? Ou não? Sim. Eu joguei mais no modo portátil, mas eu joguei um pouquinho também na televisão. Mas não mudou muito, não. Sim, sim. Ah, entendi. Que às vezes normalmente eu tendo a achar que no modo portátil ele vai ficar mais bonito. tá ligado? Na televisão eu acho que ele às vezes tem risco de aparecer alguma coisa a mais, tá ligado? Porque tem mais espaço pra aparecer, né? Enfim, tem mais tela. Mas é isso, mano. Não, mas complementando o que você falou, é até estranho porque eles acabaram com o touch, né? Sim, não dá pra, não tem mais touch, é. Tipo, em Let's Go ainda tinha um pouquinho e tal, e dessa vez eles tiraram total. Pior que o Let's Go não tem touch. Não, não tem nada também? Tem nada de touch. É verdade, não tem, verdade. Tava o Let's Go não tem. Mas isso é ruim, eu achei ruim também nesse sentido, de não poder fazer cosquinha e tal. Eles ainda... eu gostaria. Dá pra usar ainda o controle, né, do Switch e fazer ainda algumas interaçõezinhas com o Pokémon, mas... Sim, eu senti falta verdade. Também, tipo, de alguma coisa mais Pokémon, Poké não sei o outro lá, qualquer. Pokémon. Era o Pokémon e o Refresh, né, da sétima geração. Né? O Refresh isso. Também era bom. Agora eu achei meio chato no modo história o Scamp. Tipo, ter que encontrar o treinador com o Scamp. Assim, eu não entendi. Você gostou ou não gostou disso? Não gostei. Não gostou? Tipo, hora, tô na entendi. Rota lá, aí tem um treinador lá e eu tenho que visitar ele. Quer dizer, eu não sou obrigado, mas eu acabo me obrigando porque eu quero fazer tudo. Mas sim, atrapalha. Sim. Eu achei que, tipo, fez sentido em alguns pontos. Porque, por exemplo, tem alguns lugares que ele... Por exemplo, em sentido de contexto, né? Porque... Quando você vai dar fly, por exemplo, pra rota 10, você vai sim. Pro camping da rota 10. Isso eu achei da hora até. Tipo, tecnicamente o camp é o ponto de fly da rota, entendeu? Quando não tem alguma sim. Outra coisa. Por exemplo, a rota 5 tem o nursery. Então o nursery é o ponto acho que é o ponto de fly da rota 5. Eu não cheguei a testar em todas as rotas, mas acho que a maioria das que tem é o camp é o ponto de fly. Então ele fica bonitinho ali, fica engraçadinho. Eu acho que também é um jeito de, por exemplo, você fazer os pratos de comida sem necessariamente gastar os seus itens de comidinha mesmo. Porque nos sim. Campings dos que estão na rota, né, dos NPCs, eles que colocam o ingrediente principal do curry, né? Tipo, sei lá, uma maçã, os macarrão, esses bagulho assim que serve pra dar sustância. E a gente só entra com as berries. E eu achei bacana, eu achei bacana isso. Mas não usei tanto, realmente. Não usei muito. O Trash perguntou, não dá pra fazer seu próprio camp nas rotas? Dá sim. Na verdade, o camp, ele é mobile, como diz a geração Y. Não, você leva pra onde você quiser. E aí você monta lá, mas aí quando você sai de lá, leva contigo. Então você monta onde você quiser. Exato. Você pode montar onde você quiser. Tanto na Wild Area quanto nas rotas. Eu acho que acho que desde as cidades que não dá pra montar, mas dentro das cidades tem o centro Pokémon, né? Pra curar os bichos. Mas uma coisa legal também é essa coisa que você falou também de fazer os curry, as comidinhas, porque. Uh-huh. Pessoalmente, assim, eu gosto de recuperar meus Pokémon. Acho que todo mundo gosta, né, de recuperar os Pokémon. Sim, sim, sim. E fazer as comidinhas ajuda, né? Você dá as comidinhas pro Pokémon e ele recupera o HP e tal. É muito sim, legal sim, sim. Isso. É. Uma coisa que eu achei interessante também é que, pelo que deu a entender, né? Parece que... Não sei se são duas informações diferentes mesmo, ou se o Friendship e o Affection, eles estão meio que juntos no mesmo valor dentro do jogo, saca? Porque o camping, sim. Ele aumenta isso também. Ele aumenta a Friendship e o Affection também. Sim, sim. Isso é bom porque, né, quanto mais você cozinha com os bichos, mais eles vão ganhando aqueles bônus que acontecem desde XY, né? No Pokémon ele segurar o One Hit KO, ou ele segurar, se curar, né, tipo, de paralisia, sono, poison e tal. Dá os pulinhos quando entra em batalha. Dá os pulinhos quando entra em batalha, exatamente. Dá mais agora crítico. Eles não olham mais pra trás, né? Agora eles não olham mais pra trás. Às vezes dá uma olhadinha assim, um olhar 43, assim, ó. Pá. Exato, pode crer. Tocava até o KLB ali, né? o Maurício Ricardo, né? Maurício Ricardo não, é Paulo Ricardo. Enfim, Maurício Ricardo é chargista lá, enfim, whatever. Confundi os nomes dos Ricardos. O Rafa falou que era o poder do amor. Poder do amor. Mas e por exemplo, o camping, por um lado, eu acho da hora que ele faça isso e, tipo, tem um minigamezinho lá de você cozinhar, né? Que você tem que. São em três etapas. Você abana, você mexe e depois você joga amor, basicamente. Você bota sazon no negócio. E só que, por exemplo, e a primeira, eu acho isso legal a primeira vez, mas depois eu acho meio chato, tá ligado? Sim. Depois de um tempo, porque é muito, muito longo, tá ligado? Você tem que, por exemplo, no in-game, beleza, mas você, toda vez que você tem que fazer isso, que você, pra recuperar os bichos, pra você fazer o um negócio, às vezes compensa mais você, tipo, entre, que é o que eu fazia. Você entra no menu, usa os seus itens, pronto. Já era. Acabou o problema. Rápido, fácil. Exato, usa umas lepa berry, usa umas lepa berry, usa umas potions aqui e ali, usa uns revives se precisar, tá show de bola. Só um adendo, que eu queria falar que eu sou muito burro, porque no modo portátil, ou no modo normal também na televisão, você tem duas opções pra você, tipo, fazer o seu, sua comidinha. Você pode pegar aquele controle que tem movimento, né? E aí você vai, tipo, fazendo um movimento de abano pra abanar e de mexer com a colher no caldeirão pra mexer, né? Sim, você vai fazendo um círculo no ar, né? Isso. E eu entendi que só tinha essa opção. E eu jogando no portátil, toda hora que vinha esse momento, eu tirava o controle do portátil e fazia isso. Uhum. Depois eu fui ver e falei, olha, tem um R ali. Aí, tipo, eu vi que dava pra fazer no analógico. Eu falei, mano... Eu passei minha jornada inteira tirando essa merda do... Pois é, eu nunca fiz isso que você fez. Aliás, eu dou até uma dica, porque assim, o bagulho de abanar, ele tecnicamente é pra você ficar apertando o A, né, pra você abanar. E, só que tecnicamente, os gatilhos de trás, né, o R e o L, eles tecnicamente são o A também. Porque é pra, tipo, facilitar o jogador e tal. E, aliás, esse modo existe desde sempre, praticamente, né, acho que desde a terceira geração. Que tem os gatilhos, você tem essa opção de transformar o gatilho no A, tá ligado? E aqui é meio que de fábrica, né? Meio pra literalmente facilitar a pessoa jogar com uma mão. E eu fico apertando o gatilho, só os gatilhos, tá ligado? Tipo, trrr, aí ele vai, abana o fogo, fica forte, tá ligado? É uma maravilha. Os bichos ficam tudo felizes, mano. Eu queria ser inteligente igual você. Eu não, já ia, tirava e abanava, até no meu braço doer. Isso aí não é vida não, mano. Mas eu acho que minha única reclamação ao camping é um pouco isso, tá ligado? Que ele é um pouquinho longo o bagulho de cozinhar, principalmente quando você já não, tipo, sei lá, você já zerou o jogo, tá ligado? Você não quer, tá ligado, aumentar o affection dos Pokémon, tá ligado? Você só quer fazer, sei lá, completar Curry Decks, é um negócio que eu quero fazer depois ainda. Mas eu não... Eu vou ter que jogar um minigame inteiro, tá ligado? Três minigames pra fazer o bagulho. Aquela preguiça. Mas, por um outro lado, você mexer a comidinha, lembra o quê? Para! Ah, garoto! Poffins! Lembra os poffins, não tem como não lembrar dos poffins. E é interessante porque se você mexe muito forte, o analógico, eu imagino que se você mexe muito rápido também o rolê, ele joga pra fora também a comida. É igualzinho os poffins, tá ligado? Não, e ele começa a queimar uma hora. Começa também, a queimar também, é. Mano, igual o poffin. É igualzinho o poffin. Se você jogou sinuoso, você sabe cozinhar também. Então tá aí. Isso é legal. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gostava mais dos outros era fazer o carinho nos bichinhos e tal. Esse aqui dá pra você jogar as bolinhas. Aliás, eu não vi como é que pega as outras bolinhas. Eu tenho até agora só a basicona lá. Eu também, só a basicona. A bolinha e tem o chocalhozinho lá que o bicho fica puto e quer comer seu cobra, tá ligado? Nossa, o cara fica doidão. Fica putaço. Mas uma coisa legal é que, tipo assim, uma coisa que não tinha no Ami nem no Refresh, né? A opção de você ver todos os seus pokémons juntos, andando e tal. Isso é muito legal. Isso até gerou já vários memes, né? Eu acompanho no Twitter, tipo, a Gala de Voar com aquela... Acho que é isso, mano. Hannah Montana. Ah, é a Hannah Montana. Brigando e tal. É muito legal. E aí, nesse ponto, eu percebi que eles deram uma trabalhadinha melhor realmente nas animações. Sim, acho que os Pokémon ficam mais soltos. Tem mais eles interação. Ficam... Tem alguns bagulho que é duro, mas dá pra ver que eles trabalharam de fato em animações, tá ligado? Esse rolê das qualidades, né? Tipo, animações de alta qualidade, né? Tem Tem animações que realmente, tipo, eles só pegaram, tipo, deram um tapa aqui e ali e foi isso aí, tá ligado? Mas tem animações muito boas também, saca? Tipo, no meio do jogo. Sim. De Pokémon, de personagem. É, não é necessário. Tipo, é muito fácil você pegar uma animação zoada, que realmente tá zoada. E, tipo, sim, ou, sei lá, duas, três, quatro animações que estão realmente escrotinhas. Você fazer uma compilação e falar assim, olha só como esse jogo é uma bosta. Exatamente. Não é necessariamente assim. O que não quer dizer que também que o jogo esteja perfeito, né? Como a gente bem comentou aí. Mas acho que na parte, da parte negativa do jogo, ela é muito subjetiva também. A questão gráfica, principalmente, que muita gente reclamou de textura. Tem a árvore do Nintendo 64 lá do Ocarina. Tem a textura que os modders já estão mexendo no jogo e estão, tipo, entre aspas, consertando, fecha aspas, as texturas. Tem texturas que realmente estão melhores, que os modders estão fazendo, e tem texturas que eu, honestamente, acho que não ficaram tão boas assim. Mas, isso, a tolerância desse tipo de coisa varia muito de jogador para jogador. Se você é um jogador que gosta muito de gráfico, se por exemplo a textura de uma árvore realmente te incomoda a ponto de você não suportar jogar aquele jogo, e aí tipo, não tô menosprezando quem né, nesse sentido, mas que se você, isso realmente não é pra você, esse jogo não é pra ti, tá ligado? Tipo, porque os gráficos, assim, como o como é que é o nome do consagrado lá? O Ishihara. Como o Ishihara disse em alguma entrevista no passado, falando, Sword Shield é o jogo mais bonito de Pokémon, visualmente falando. Porque você tem modelos em 3D em alta definição, você tem, ou sendo renderizados, pelo menos em alta resolução. Você tem mapas muito mais bonitos do que antigamente. Você tem coisas feias, mas algumas animações lá, mas você tem animações muito boas também. Então, tipo, no pacote, é o mais bonito. Que não quer dizer que ele é o melhor ever, tá ligado? O melhor que ele realmente poderia ser. Como um monte de pessoa tá falando por aí, como um monte de pessoas, várias pessoas comentaram aqui no próprio chat do nosso canal do YouTube, né? Na transmissão ao vivo. Então é mais ou menos isso, entendeu? É até legal ter como uma pode noção, falar, pode desculpa. Falar. Não pode falar. Os jogos Pokémon XY e Diamond Pearl, porque assim, eles foram os jogos de entrada no novo console. Diamond Pearl, não sei se quem tá ouvindo era vivo na época, porque a gente já tá ficando velho. Tem que levar isso em consideração, né? Essas possibilidades. Mas assim, era bem o início assim, do Nintendo DS. Nintendo DS, isso. E assim, compara Diamond Pearl com Black White 2, que foi o último jogo, evoluiu muito, assim. Como era um jogo de entrada, eles ainda tinham alguns problemas, tal. E a mesma coisa com XY. Compara XY com Ultra Sun e Ultra Moon, é uma outra parada. Aí, tipo, tanto o Ultra Sun e Ultra Moon quanto o Black White 2, eles usaram o máximo do console. Então, acho que a gente tá ainda muito longe de usar o máximo do Switch, né? Não, com certeza. Isso eu concordo completamente também. Então, tipo, vamos dar uma colherzinha de chá, uma colher de poltergeist aí. Sim. Bom, a gente só uma coisa. Desculpa. Pode falar. O nome da menininha lá era Hatterene. Hatterene. Pode crer. Catherine. Só pra. Não sei se é Hatch de chapéu com Irene. Hatterene. Hatterene. É a Irene. Muito bom. Boa analogia. Bom, a gente tá aqui já tem bem mais de pelo menos uma meia hora, 40 minutos que a gente tá falando aqui. Sem spoilers, e eu acho que ficou bem claro, né, que a gente acha no geral, assim, do jogo. Ele tem realmente pontos bem positivos e bem interessantes, que são novidades na franquia. Tem alguns pontos negativos, principalmente de visual, assim, de algum gráfico ou outro, ou uma coisa que a gente gostaria que realmente fosse um pouquinho mais otimizada, mas não necessariamente estraga a experiência do jogo. Quer dizer, eu tô falando, né, você concorda comigo isso aí, Daniel? Só pra fechar essa área sem spoilers, porque aí a gente já começa até. Porque aí a gente até, por exemplo, o que a gente quiser criticar um pouco mais em peso, a gente pode até entrar em mais alguns detalhes sem ficar muito por cima, e o que a gente quiser elogiar também, né? Tipo, algumas coisas específicas. Opa. Então, vamos para os spoilers. Spoiler. Bom, uma coisa que eu já queria entrar comentando aqui, que eu falei, né, que a Wild Area pra mim é a melhor coisa do jogo. E... Sim. Ela é a melhor coisa do jogo, e ao mesmo tempo ela é meio que a pior coisa do jogo, pra mim. Porque, tipo, na verdade não é a culpa da Wild Area necessariamente, eu não sei da onde é a culpa. Eu não sei se a culpa é da Game Freak, se a culpa é da Nintendo, se a culpa é do servidor, se a culpa é do Switch, sabe? Tipo, eu não sei exatamente. Mas a comunicação online da Wild Area deixa a desejar um pouco. No sentido de que eu encontrei dificuldade pra, às vezes, sei lá, entrar em rede que o Bruno tava jogando, tá ligado? É muito bizarro isso, saca? Tipo, a gente tá... somos amigos no Switch. Estamos nos comunicando em real time. E eu não consigo ver a raid que ele tá participando, tá ligado? Porque por alguma razão o online do jogo ele não funciona muito bem. Mas isso eu não sei se é. Eu não sei se é um problema da Nintendo ou se é realmente da programação do jogo, tipo, do jeito que eles configuraram ali. Eu ainda digo mais, assim, só complementando. Uhum. A gente tava até conversando em off sobre isso, a questão do online em geral, né? A questão de não ter, por exemplo, uma feature compatível no estilo GTS e tal. Uhum. Eu acho que eles deram uns passos atrás, assim, nesse sentido. Sim, sim. Não só na questão de raid e tal, igual você falou. É que você falou só do Bruno, eu tô com ciúmes. Não, tô brincando. Tô zoando. Mas a questão de você fazer outros tipos de troca, né? Sim, A gente tava até falando, você chegou a comentar que pode ser que isso aconteça, tem alguma funcionalidade estilo GTS no Pokémon Home. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é garantido, mas é uma possibilidade. Sim, e online eu achei ele meio basicão, assim, em forma geral, assim. Não, sim, não sim. Poder encontrar seu amiguinho, não poder entrar na cabaninha dele. Isso é meio estranho, tipo... Você tem uma lista de amigos no Switch e você não tem acesso a essa lista de amigos no jogo, sabe? Isso é muito bizarro. Principalmente pra facilitar a troca, facilitar a batalha, facilitar essa, sabe, tipo, interação com pessoas que você já conhece, né? Isso é meio estranho. É um negócio que, por exemplo, tava mais ou menos assim no Let's Go e eu achei que eles fossem mudar isso no Sword Shield, por ser um jogo mais, né, linha principal do que o Let's Go, né? Embora ambos sejam, né? Mas sim, me enganei nesse sentido. Errou! Por outro lado, esse rolê do... que você falou do GTS, do, né? Você GTS. Tinha comentado do GTS. Eu acho que comentei em off também contigo sobre isso. E acho que eu comentei com o Bruno também. Não lembro se eu comentei em live com o Bruno ou se foi em off, mas enfim. Por mais que eu não goste realmente da retirada do GTS do jogo... eu me senti mais em contato com outras pessoas, tá ligado? Conversando mais com outras pessoas pra poder fazer troca. Algo que na sexta e na sétima geração foi completamente automático. Tipo, sim, era pegar o bicho, colocava lá, daqui a pouco ele se transformava e pegava o que eu queria, tá ligado? E nesse sentido, querendo ou não, por mais que seja mais prático, tá ligado? É mais prático de fato, mas ele perde um pouco daquele conceito original da franquia, né? Que era você trocar ideia com seu amiguinho pra trocar as coisas e tal, né? Ou, tipo, conhecer pessoas que tinham tal Pokémon pra você poder completar sua Pokédex, etc e tal. Não acho que justifique necessariamente tirar o GTS por causa disso, mas faz sentido dentro do conceito ali e tal. E eu me beneficiei, de certa forma, por não ter o GTS, de trocar ideia com mais pessoas, tanto com o Bruno, tanto com o Danny, quanto com pessoas, tipo, em live, a gente trocando vários switch codes, o pessoal adicionando, a gente fazendo raid junto. Isso é um bagulho que eu não aconteceu em nenhum momento, pelo menos não nessa dimensão, na sexta e na sétima geração comigo, tá ligado? No máximo, eu trocar um pouco de Pokémon com o Danny, alguma coisa assim. E olha lá, né? Porque eu acho que nessa época a gente não trocava muito Pokémon. A gente ficou mais escravo, né? Desse sentido do GTS. Da facilidade que ele trazia, né? Exato. É verdade. É. Outra... Não sei como fala essa palavra. Contrapartida... igual você falou, de você estar bem mais em contato, não só offline do jogo, né? Mas a ideia também de mostrar o que, que os outros treinadores que você tem, outros amiguinhos, né, que você tem no seu Switch, estão fazendo. Sim. Tipo, o Nicolas capturou um Farfetch'd. É, isso tipo, é legal. É muito legalzinho ver isso, né? É, do lado da sua tela. Você tá jogando o seu jogo, mas vê que seu amigo tá online e tá capturando Pokémon ou participando de raid. Sim, é sim. É muito legal. Isso aí é bem legal. Não, isso é bem massa mesmo. Outra coisa que eu gosto desse segmento da Wild Area, é muito fácil de você ganhar dinheiro, tá ligado, nesse jogo, de fato. Você juntar dinheiro nesse jogo, tipo, nunca foi tão fácil você ficar rico nesse jogo. Sendo cafetão, você depois você vai, tipo, uma coisa que eu em particular gosto muito de fazer, sei lá, eu tô querendo capturar todos os Pokémon na Dex, mas aí eu paro de capturar os Pokémon pra ficar indo pegar item no meio da Wild Area, tá ligado? Eu fico indo lá, eu vou pegar aqui e tal, item e tal, olha só que brilhinho e tal, não sei o que e tal. Isso é meio sad, mas eu gosto desse rolê da Wild Area. Assim, você falou que achava que ela ia ser maior e tal, eu achava que ela ia ser... Eu não esperava que ela fosse mais ou menos maior, tá ligado? Eu achava que ela fosse ser mais ou menos daquele jeito, talvez até um pouco menor, se pá. Na minha expectativa, tá ligado? Sim. É, principalmente porque tem momentos que... Tem lugares na Wild Area que você só acessa com a bike de água, né? Que é ali onde você captura a Evolution, né? E os Ditos. E tem algumas árvores também, Berry, né? Lugares ali que você só tem acesso depois com Surf, entre aspas. E eu gosto disso, eu gosto bastante dessa liberdade que eles dão no começo do jogo, praticamente já, com a Wild Area. É até uma boa desculpa, né, que eles, se você tá indo de trem pra cidade lá e tem tá congestionado com o Olu, né, no meio da pista, você tem que ir pela Wild Area, né? Esses isso é bem da hora. Estão causando nesse jogo, né? Mas, uma coisa também legal... que eles não faziam faz muito tempo é focar em dias, dias, momentos do dia e clima tal, em geral, né? Sim. Na Wild Area eles focam muito nisso, tipo, Pokémon X vai aparecer durante o clima tal, e provavelmente esse clima vai ser de dia, não sei, tô bolando uma coisa. Eles... Em Pokémon já tinha isso, né? Em Johto a gente tinha o negócio de vir Pokémon diferentes em dia e noite. É, em Clima, se eu não me engano, teve... acho que em Unova, né? Teve alguma coisa assim, que alguns Pokémons específicos apareciam em climas. Tinha, principalmente de Pokémon de... da estação do ano, né? Tinha uns rolês com a estação do ano que trocava. Mas não era tão, tão assim, contrastante, né? E eu achei bem legal isso na Wild Area, que os climas realmente afetam muito o tipo de Pokémon. Porque, igual eu falei, pra mim eu não achei ela tão, tão grande. Ela é grande, sim. Mas só esse rolê dos climas já, tipo, muda total a experiência. Porque você tá lá no dia 1 de abril. No dia 2 de abril, você vai estar no mesmo lugar, só que assim, é uma outra Wild Area, porque você vai ver outro tipo de Pokémon. Entendi, isso é eu concordo. Legal. Isso é da hora mesmo. Essa rotação de Pokémon na própria Wild Area, graças ao clima e tal, é bem interessante mesmo. Eu gosto... Eu gosto, mas na hora de pegar uns bichos é meio chato, né? Tem uns que pra pegar alguns bichos que você quer muito pegar é um pouco complicado. Por exemplo, eu queria pegar um Drip na minha jornada, que é o dragãozinho fantasma, né? E aí quando eu tinha acesso àquele momento, tava nevando lá. E eu não queria esperar um dia pra passar o resto do jogo. Tudo bem, eu poderia ter trocado a data? Poderia ter trocado a data lá do Switch, que funciona e tal, mas eu não quis fazer isso, tá ligado? Você fez o jeito certo. É verdade, você fez o jeito errado. Mas não, não tem problema, não é proibido. Eu viajei no futuro, gente. Eu peguei um Celebi, não tô zoando. Verdade. Mas eu ia trocar um Cursola, né? Com o Nicolas. Me deu um Farfetch. Aí, só que assim, no dia que eu tava, que no caso foi ontem, né, um dia antes da gravação desse podcast, não tava no dia de pegar o Cursola. Então, o que eu fiz? Viajei no tempo pro futuro, pra 2020, achei o tempo exato, né, do Cursola, capturei e aí troquei com o Nicolas. Mas não passou esse caso, gente. Você viajou no tempo e espaço? Viajei no tempo e espaço. Criei uma nova linha do tempo. Isso lembra o quê? Hã? Isso lembra o quê? Viagem no tempo e espaço? Dá. Tem a mão de perna. Os caras paranoicos, né? Mas beleza. Cima copo de mídia. Enfim. A gente começou a falar da Wild Area e não, nem tô tanto em spoilers assim como eu achei que a gente ia entrar, mas como eu queria comentar breve da Wild Area, eu queria também comentar um pouco do porquê que eu acho que a Wild Area é a melhor coisa do jogo. Bora lá. E aliás, quando você fala que a Wild Area você gostaria que fosse maior, você achou que fosse maior, não sei o que e tal. Eu consigo entender e concordar no sentido que, comparado ao resto do mapa, tipo, por exemplo, você chega tecnicamente ao ginásio lá. Tem o Motor Stroke? Tem o Motor Stroke e depois tem o outro, tem o de Hammerlock lá. Aquele lá é o oitavo ginásio, beleza, mas você, antes de você fazer aquele ginásio, você tem que passar pelos outros, né? Aquele lá é o último, mas você tecnicamente passa de 4 ou é de 3 antes de chegar em Hammerlock? Acho que você passa de 3 só, né? De 4. 4. Você passa do de grama, água e fogo só, não é? Ah, não, desculpa, os 3, você passa de cima. Você passa os 3 primeiro e depois você vai pra Hammerlock. Então, isso. Você tem ainda aqui pro quarto ginásio, que é lá em Stoneside. Então, quando você para pra analisar, a Wild Area fica, entre aspas, na primeira metade do mapa. E ele poderia realmente ser um pouco maior, ou poderia ter uma segunda Wild Area na parte de cima, quando a gente vai jogar e tal, assim. E pelo menos eu senti isso um pouco na segunda metade do jogo, que aí eu já tava tentando dar uma rushada mais pra poder finalizar a história, né? Rushar de não ficar enrolando na Wild Area, porque eu fiquei enrolando umas... No começo do jogo, eu acho que eu fiquei umas 4 horas na Wild Area. Eu também. E depois eu fui, fui uma segunda vez na Wild Area, depois ali no meio. Consigo entender nesse sentido. Seria interessante realmente se eu tivesse um pouquinho mais pra cima e tal. Mas eu achei que o tamanho dela é boa, não achei ela um tamanho baixo, não. Tamanho pouco. Sim, sim. Não, eu acho que assim, talvez se conectasse a Rota 10 ou aquela cidade de Window, que é a última cidade. Seria legal, porque tiraria um pouquinho a parte do gelo e colocaria a parte do gelo mais pra cima da Wild Area, mas tudo bem. Não tem problema. Não tem nada de ruim, não, gente. Não é de tudo mal, não. Mas o porquê que eu quis falar da primeira da Wild Area? Porque, por exemplo, tem coisas muito boas na história em si. Tipo, na história que eu digo no modo história, né? Na campanha, vamos supor assim. Não na história necessariamente por si só, né? Mas na campanha tem muitas coisas legais. Eu vi até o pessoal comentando aqui, perguntando se a gente já tinha falado de animações e imersões dos ginásios e tal. E era um bagulho que eu queria realmente entrar pra trocar ideia, entrar nesse tema pra falar. Porque os ginásios, eu gostei muito dos ginásios. Só que ao mesmo tempo, algumas coisas eu não gostei. E aí, aí onde entra aquilo que eu tinha comentado com o Danny em off, que eu joguei duas vezes o jogo nessa semana. Eu joguei a minha primeira playthrough e depois eu joguei uma outra rushando o jogo, correndo, tá ligado? Apertando A, apertando os gatilhos pra correr os diálogos, sem parar na Wild Area, indo só vai na bala pra ver em quanto tempo eu zerava o jogo de fato. Eu zerei o jogo inicialmente no meu primeiro save com umas 30 horas mais ou menos, e o segundo save eu zerei com 11. E o resto, mas eu, lógico, pulando diálogo, sem ler nem nada do tipo. Eu consigo entender agora, por exemplo, quem não tá interessado na história do jogo e só quer jogar pra capturar os bichos e bater os ginásios e bater o champion, esse jogo fica extremamente chato. E eu acho que isso acontece também com o Sun and Moon. E em parte é culpa dos ginásios, tá ligado? Porque, assim, os outros ginásios das outras gerações, eles também fazem um pouco isso, daquele negocinho do minigame e tal, não sei o que e tal. O minigame não, um puzzlezinho, né? Mas sim. Aqui tem alguns puzzles que são muito, whatever, tá ligado? E parece que é só... Quando você tá jogando a primeira vez, é legal, porque é uma novidade. Mas se você tá jogando uma segunda vez, ou se você não tá interessado em passar daquilo, aquilo vira realmente um porre, tá ligado? Você só quer batalhar com o ginásio e você, o líder, e você quer só fazer isso, tá ligado? E você tem que passar por aquele segmento que, no fundo, eu acho que qual o ginásio que parece mais tradicional? O da Nessa parece um pouco o ginásio tradicional, de fato. Lembra. com os, o puzzle das águas. O do Rayhan, é Rayhan o nome dele? Do dragão? Rayhan. Que você tem que literalmente batalhar com três negros, tá ligado? Sim, é muito legal. É tipo meio direto, mas isso é bem legal, não achei ruim. É legal que eles deram também uma batalha de dupla, né? E isso também... Eu acho é bem que, legal assim, mesmo. Dá uma quebrada também na monotonia. Exato, exato. Eu acho que... Eu gostei realmente da... É foda. Por exemplo, o Rayhan é muito legal quando você batalha com ele no ginásio. Mas quando você vai batalhar com ele na liga, tipo, nossa, perde total sentido. Quando você é no 1-1, tá ligado? É. Fica muito bizarro. Mas enfim. Mas assim. Por exemplo, tem alguns. Por exemplo, aquele ginásio da Bia. Da Bia e do Alistair. O da Bia e do Alistair, você ficar girando o bagulho, porra, mano, aquilo lá não faz sentido nenhum, tá ligado? Aquilo ali nada, velho. Puta que pariu, mano. Eu gostei daquilo. Assim, tipo, na verdade eu joguei uma vez, então vou esperar na segunda vez pra dizer, mas eu adorei no sentido de legalzinho. Pelo menos ele é fácil de passar, mas não tem muito a ver, tá ligado? O das pedrinhas lá, dos buracos no chão, tá ligado? Dos buracos no chão eu achei mais legal, mas eu achei meio chatinho também, muito lento. Sim. E aí é isso que pega, tipo, na primeira vez que eu joguei eles, eu achei muito louco. Na segunda vez eu já tava falando assim, putz, eu não quero passar isso aqui. Eu queria ir direto pro cara, tá ligado? Queria que fosse eu acho que se fosse um puzzles. E é isso que é foda, porque eles não são nem puzzles difíceis, tá ligado? Talvez se eles fossem um pouquinho mais elaborados, chamasse mais atenção, saca? Sei lá. Mas, ó, tem um contraponto. O das pedrinhas lá, que acho que o seu era do tipo pedra e o meu é tipo gelo. Mas é a mesma coisa. É igual, sim, é a mesma coisa. Não te lembrou muito o puzzle de uma forma mais complexa de Jotô lá? Do... Nossa. Esqueci do Morte? Cidade. Do Morte. De você tá andando, opa, cai no buraco, volta. É verdade, ele lembra. Mas, mas sei lá. É porque, por exemplo, também tem essa. Esse é meio longo até, né? Comparado com o do Morte, né? Só que o do Morte era muito fácil também, né? Era muito fácil. Porque o caminho era muito simples, né? O caminho era muito idiota. Eu gostei dos ginásios. Não me entendo errado. Mas eu acho que, sei lá, tem... Por exemplo, a impressão que eu tive. E aí eu não gosto muito de comparar com outros jogos. Mas, sei lá, por muitas vezes, tá ligado? Eu fui jogando esse jogo e eu lembrava de alguma coisa de Alola, tá ligado? De Sanmu. E a impressão que eu tive, assim, no geral, é que meio que os Gym Challenges, eles são meio que uma mistura, entre aspas, dos Trials. Que você tem que fazer uma coisinha simples ali. E depois batalhar com o líder, tá ligado? Que não era obrigatório no caso de Saimon, porque você batalhava com o Totem, né? Mas aqui você batalha com o líder. Mas mesmo assim, o Totem, pra mim, ainda é o Pokémon Dynamax e Gigantamax. Ainda lembra isso. Não sei. Verdade, verdade. Ele tem um quezinho ali. Porque ele é maior até, né? Ele é tipo um mini Dynamax. Um Dynamax Pocket. Mas as batalhas de ginásio eu achei muito legais. Eu gostei muito a música de ginásio. Eu tava até comentando com o Danny esses dias. Eu não sei se todas as músicas de batalha são assim, ou se só as de ginásio e da liga. Mas isso eu acho muito louco. Quando você tá batalhando lá e tal, aí, por exemplo, o maluco deu um crítico, ou sei lá, matou seu Pokémon, tá ligado? Ele nocauteou seu Pokémon. Aí na hora tá tocando a musiquinha lá e tal, quando você entra no menu de trocar ou escolher o novo Pokémon, a faixa da música, do instrumento mais alto, ele some, né? Ele dá um fade e some. E fica só a música mais baixa, tá ligado? Só a batida. Meio que dá uma sensação de tensão, tá ligado? Isso eu achei muito da hora. Muito da hora, tá ligado? Que é meio que como se, tipo... Ah, beleza, eu meio que tô concentrando aqui pra decidir o que eu vou fazer e tal... E aí quando você solta o Pokémon, aí a música volta ao normal, tá ligado? Isso eu achei muito da hora. A plateia também, tipo... A plateia. Nossa. Para, tá terrível. Isso é uma da hora mesmo, a galera torcendo é da hora. A torcida é muito, muito massa. Deu assim, a gente tava até comentando em off, a gente só comenta em off, né? Mas, isso deu um ânimo a mais na batalha. Sim, dá uma empolgação. Dá a sensação. Eu tava falando que a primeira vez que eu joguei com o Milo, né, que é o primeiro líder. Sim. A primeira sensação que eu senti foi frio na barriga. Tipo, e era uma coisa que eu não sentia há muitos jogos. Sim, porque essa coisa de estar num estádio, mesmo sendo, obviamente, num jogo, me deu uma pressãozinha, assim, falando, nossa, se eu perder a galera toda, vão rir de mim. Eu achei isso bem legal também. Tipo, por exemplo, em algumas batalhas, eu senti que eu não precisava fazer um Dynamax. Mas eu fazia Dynamax pelo espetáculo, sim, tá ligado? Porque, tipo, eu tô lá pra isso, tá ligado? Eu tô aqui pra divertir a galera, tá ligado? Sou o showman aqui, tá ligado? Então vou Dynamaxar aqui pra... Vou tentar acabar com a batalha no Dynamax, tá ligado? Pra fazer um negócio legal. E isso deixa mais divertido realmente o jogo. Aliás, eu não chegamos a comentar mais do rolê da Wild Area das Max Raids, mas sim, eu acho que eles terem fechado as Dynamax aqui nos ginásios e nas raids, a melhor escolha desse jogo. Porque se fosse, tipo, liberado pra tudo, eu acho que ia ficar muito qualquer coisa, tá ligado? Sim. Eu não concordava antes de jogar. Aham. Eu acho que eu até cheguei a falar isso no último cast, porém, eu concordo. Eu acho que se fosse muito igual às Mega Evolutions, que eu amo, não estou falando mal das Mega Evolutions, por favor, volte. Não. Mas, mas dá uma emoção diferente quando você está jogando e é só esporádico, não é toda vez que você vai ver uma Dynamax. Sim, sim. Então, isso é legal. Uma coisa que eu até fui surpreendido, não surpreendido literalmente, e aí até entrando em questão de spoiler de história mesmo, mas o rolê do Pierce, eu achei muito, sim, curioso que não tem Dynamax no ginásio deles, né? Tipo, na cidade dele. Parece que tá meio cagado lá, tá ligado? Ninguém se importa com o ginásio lá. Meio, sim, que, de certa forma, lembra um pouco o Pole Town ali e tal, né? Que você tem o rolezinho, sim, lá pra derrotar o Guzmo e tal, e o por mais que o Pierce não seja de fato o líder, né, da Team Yell, ele meio que funciona ali como se fosse, né? Ele até tem uma música própria, né? O T. Pierce tem uma música própria de batalha de ginásio. Sim, isso é bem, bem interessante. E eu acho. Eu fico até meio triste, porque eu gostaria de ter batalhado com o Dynamax com ele, tá ligado? Até pra dar uma moral no ginásio dos caras. Se eu não me engano, quando você vai batalhar no final lá na Copa, na Champions League lá, não sei. Uhum. Ele também não aparece pra você batalhar com ele, né? Com o Pierce. Não aparece. É triste porque era a única oportunidade que a gente ia ter de ter uma Dynamax dele e não teve. Pois é. Mas tudo bem. E o pior é que ele. Mas sabe o que é louco? Ele usou o Obstagoon, né? Tipo, ia ser muito louco realmente, sim, se tivesse um Obstagoon Dynamax. Ele, na, nossa, verdade, ele, sim, usa. Ele acho que ele usa um Skull Tank também. Tipo, não tem nada a ver com a tipagem dele, ele tá. É, eu também não entendi muito bem. Mas Skull Tank, da onde que é o Skull Tank mesmo? Se não confirmei. Mas é interessante que eu tava reparando, né? Acho que não tem nada a ver. Mas nos créditos do jogo, quando você termina o modo história, uh-huh, atrás vai aparecendo os créditos, né? E atrás vai aparecendo tipo um backgroundzinho com umas texturas. E cada textura é de cada ginásio. Sim. A primeira é verde, aí vai indo. Quando chega no dele, que teoricamente é um ginásio dark, primeiro ginásio dark da história, tá roxo, que é poison pra mim. Achei estranho. Entendi. Mas eu acho que o Skuntank, se pá, ele é poison. Acho que ele é dark. Eu acho que quem não é dark, sim, é dark. O Stank. Na real, pra ser bem honesto. Mas ele, tipo, o Skuntank me lembra mais poison dark do que dark, tá ligado? Meio dark ali. É da hora. Tá meio. Tá um pezinho no Dark e um pezinho no Poison. É, pois é. Posso só fazer um contraponto numa coisa que você falou dos ginásios? Pô, diga aí. Na verdade é uma análise mais negativa. Uhum. Eu tava até falando que eu queria muito empurrar pedra. que seria, uhum, tipo, usar alguma feature parecida com HMs, igual teve em Alola, que foram, sim, os, sim, rides, sim, né? E assim, eu senti que quando você passa da Wild Area, que aí você vai pra primeira cidade lá, Motorstoke, depois vai pra cidade do Milo, que é o primeiro ginásio. Sim. O jogo voa muito rápido. Então assim, você vai pro primeiro ginásio, quando você piscou o olho, você já tá no segundo ginásio da Nessa. E uhum. assim, vai muito rápido. Não tem assim, puzzles nem nos ginásios, puzzles legais, e nem verdade. Fora do jogo. É isso, eu acho que é meio foda. Conta... da falta de uma feature estilo HM, porque acho que isso dá um tchan. Eu acho que tem um pouco de sentido isso que você falou, tipo, ele meio que é mais direto, literalmente, né, as próprias, e o pior que não é nem só isso, tem o fator que, por exemplo, tem as Galar Mines, que ela de certa forma é uma caverna, mas ela não é tão, tipo, ela não é, não é que nem se fosse uma caverna tradicional, tá ligado, da franquia. Sim. Ela não é tipo, sei lá, uma Rock Tunnel ou um... como que é aquela perto de Azalea? Esqueci o nome, o Union Cave, né? Union Cave. Não é um Monte Coronet, tá ligado? Apesar que o Monte Coronet, pra você passar de um lado pro outro, ele é rápido, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo, ele é meio que mais simples, né? Ele é um pouco mais direto ao assunto. Você tem lá os itens pra pegar e tal, mas você batalha com uns dois, três malucos e isso é outra coisa que... Por exemplo, você falou que o jogo ele anda muito rápido, né? Depois do... Sim. Dali. E eu concordo na minha primeira playthrough. Na minha segunda playthrough, eu discordo. porque, assim, concordo que é mais rápido do que o, né, tipo, ele é um ritmo mais acelerado, mas, por exemplo, sabe uma coisa que, isso acontecia um pouco em Sun and Moon, mas eu acho que eu não senti isso na primeira vez que eu joguei, pelo fato de estar conhecendo o jogo, pelo fato de estar, tipo, explorando mais, pelo fato de estar fazendo, né, vários rolês e tal. Eu joguei de forma muito mais devagar. Então, tive essa mesma impressão que você falou. De, beleza, cheguei na cidade lá do Milo, que eu nem lembro agora o nome da cidade, mas beleza. Com T. Alguma coisa com T, passou de lá, já resolveu o negócio da NES, da Sony lá, viu, já pegou, já foi pra rota, já foi pra cidade lá da Nessa, já trocou ideia com ela, já foi, voltou, foi pro negócio lá conversar com o Rose. Tipo, parecia muito mais dinâmico. E aí quando eu fui jogar na segunda vez, que tipo, eu fui pulando os textos, parecia tipo, vai do ponto A ao ponto B, cutscene. Ponto A, ponto B, cutscene. Ponto A, ponto B, cutscene. É literalmente. E essa foi a sensação que eu tive, tá ligado? Ah, e sim. É muito bizarro, porque na primeira vez eu não senti nada disso, e na segunda eu senti isso. Sim. Faz sentido, porque assim, eu já tava. É porque foi a minha primeira experiência, mas eu já tinha certeza. Quando eu saísse do ginásio, já vi uma cutscene do Hop, por exemplo. Porque, sim, tipo, exato. Eles não te largam por nada, assim. É, então. Não deixa você solto, né? De certa forma, isso acontece em Sun and Moon também, e acontece aqui, tipo, só que na primeira playthrough parece que é muito mais natural, porque você tá explorando outras coisas da cidade, você tá explorando melhor as rotas, você gasta mais tempo nesses meio termos entre, tipo, eles te chamarem pra fazer alguma coisa. Mas, eles constantemente estão realmente, tipo, te interrompendo pra falar assim, ó, vai pra esse lugar aqui. E é tipo, o lugar nem é tão longe assim, sabe? Aí você vai pra lá, ele já te pega, né, de certa forma, na mão de novo pra continuar a história. Então, tem esse fator, tipo, não que isso seja necessariamente ruim, né? É aquela coisa que a gente falou de questão de gosto, né? Se você explora mais as coisas e tal, não desagrada. Mas se você tá literalmente rushando o jogo, isso atrapalha. Ele realmente isso atrapalha. Porque era uma coisa que parecia que acontecia mesmo, menos nas primeiras gerações, tipo até a terceira, quarta geração. Você tinha vários, tipo, algumas rotas que você realmente tinha lugar que você não sabia o que você tinha que fazer, tá ligado? Você só vai lá e. Você tava meio literalmente solto. E aí aqui não, aqui eles realmente vão te indicando muito bem pra onde você tem que ir. Pra um lado isso é ruim, pra algumas pessoas isso vai ser muito bom, pra algumas pessoas isso vai ser muito ruim. Então, daí vai de gosto, realmente. Mas é uma coisa que você tem em mente. O jogo, ele, a meu ver, ele não foi planejado pra você rushar, tá ligado? De você, tipo, sair pulando rota e tal. Apesar de ter muito... Dá pra fazer isso. Dá pra você pular muito treinador em rota. Dá. Só os pokémons também dá pra pular muito, né? Sim, questão que eles aparecem no Overworld e tal. caso. O Rafa mandou é Turfield, a cidade do Turfield, Mario. Turfield, muito bom. Isso. Turfield é da hora. E a... é da hora. Falando de Turfield, eu gostei muito do design das cidades também. Nossa, muito. Cada uma cidade mais bonita que a outra, realmente. A Stoneside, amo o nome dessa cidade. Muito da hora. É muito os nomes da cidade também. Falei. Eu me senti muito na favela do Rio de Janeiro, subindo no telhado. Não me leve a mal, gente. Mas é tipo, no sentido de que é porque você pode subir no telhado da cidade de Stoneside. Dá, é, eu nem cheguei com essa parte do... você acredita que eu... Sabe a cidade da Nessa? Tem uma... Sim. Eu fui descobrir só depois que eu já tinha... tava quase zerando na segunda parte, que eu tinha um lugar que eu não tinha ido lá da cidade dela, que era onde tem a loja de ervas, tá ligado? De ervas e de incensos, tá ligado? Loja de ervas? Olha que eu tô achando que eu também não fui, hein? Então, pois é. Loja de ervas, aonde? Na parte de baixo da cidade tem tipo um mercadinho que vende umas ervas, tipo roots e tal, né? Aqueles itens amargos. E tem um NPC que vende os incensos, Lekens Incense, Odd Incense, Rose Incense, esses bagulhos assim, tá ligado? Ah, eu acho que eu cheguei aí também, não fui. É, então. Esse lugar eu passei completamente batido. Porque eu não explorei muito essa cidade, mas. Mas é da hora, é da hora. Mas os designs e as cidades são grandes, né? Assim, acho que todas são muito grandes. Em questão de escopo do mapa, sim, elas são bem grandes. Por um lado, elas são grandes. É, mas por outro, não tem muito o que fazer nelas também, né? Tipo. Sim, exatamente. E isso é uma coisa que, por exemplo, talvez nas primeiras não dê pra perceber tanto. Mas, por exemplo, Hemlock, é muito, muito triste você chegar em Hemlock e você não ter onde, tipo, não ter como entrar naquele naquelas castelo, tá ligado? Que é meio sad, que nem você tinha falado pra mim, acho que foi ontem ou anteontem, não sei, que você comentou dos hotéis. Nossa. Lá na cidade de neve lá. Você tem quatro ou cinco portinhas pra entrar lá no hotel. Isso é muito, muito chato, né? Um daquele enorme, nada pra fazer. É, tipo, um hotel bem grande. Daria pra ter mais ali. Mas, infelizmente, não tem. Mas me lembra muito Sanmon, sabe? Indícios de remake de Sanmon. Indícios de... Tinha um hotelzinho também naquela segunda ilha. Que tinha até um horse, uma fonte. É, verdade, velho. Tinha, e até aparecia no assim, trailer, e a gente achava que ia ter alguma coisa ali, ia ser ginásio. É, nada, pode crer, né? A gente achava que ia ser ginásio, né? Olha que loucura, como a gente era trouxa, né? E verdade, e o louco, sabe o que também é mais louco? Nessa ilha de Sanmon é a Kala, né? Acho que a segunda ilha é a Kala. A Kala. É, tem dois hotéis também. Indícios de remake de Sanmon aí também. Opa! É mesmo, ó. Inclusive os iniciais de Sanmon podem ser passados, né? A gente não sabe ainda se eles podem ser passados, né? Ah, mas eles estão lá no Datamine, então? É, eles estão de certa forma presentes, né? Porque a galera fez o Datamine lá e estão lá, de certa forma, o código dos. Tá confirmado. Mas não dá pra saber se dá pra passar. Tá confirmado. Deixa eu ver aqui mais. Mais uma, por exemplo, algo que eu não tenho o que reclamar: os personagens. Personagens do jogo eu achei basicamente todos fantásticos. Desde da Magnolia e da Sonya, o Leon, o Hop. Gostei muito do Hop. Eu vi muita gente reclamando do Hop realmente aí, a torto e a direito na internet. Mas gostei bastante do Leon, gostei muito do Hop, gostei da Marnie, do Bid, de todos os líderes de Naja, achei eles muito expressivos, achei eles muito carismáticos, tá ligado? Sim. Isso é muito louco. É, tipo assim, não são líderes esquecíveis, né? Igual, é, sei lá. Exatamente. Por exemplo, lógico, se você perguntar, né, por aí, sempre vai ter uma galera que gosta, sei lá, do Byron, tá ligado? Mas, tipo, quem é o Byron, tá ligado? É, exatamente. Quem é o Byron, tá ligado? tem uns líderes muito mais populares que outros, né, nesse sentido. Mas você sempre vai achar os fãs de alguns líderes, né? Mas uns que são meio esquecíveis, de fato. Os protagonistas desse jogo foram ginásios, né? Então, tipo, os líderes são muito fortes. A Opal, nossa, adoro ela. Tacar o pau na mesa. Tacar o pau na mesa. O pau é muito legal, realmente. Aquele quiz dela também. Que sei lá, o que eu comi hoje de manhã? Eu dei tanta risada. Eu também dei muita risada, né? Pô, a primeira. Tem o que ela pergunta a idade dela. E aí, na primeira playthrough, eu pensei assim, putz, mano, não é possível, eu acho que era 16 e o outro era 80 e alguma coisa, né? Aí eu coloquei, bom, vou falar, responder aqui, né, 80 e alguma coisa. Aí ela falou, bom, você não tá errado, mas eu não gostaria, mas eu achei muito ruim, achei muito ruim essa sua resposta. Achei muito grosseiro. Tá, aí ela foi e tirou meus status, mano, mó filha da puta, velho. Mano, é muito bom, ela é muito boa. Ela é uma segunda... tiazinha que é uma amiga minha. Na segunda playthrough, eu respondi que ela tinha 16. E aí eu achava honestamente que ela ia falar assim, bom, eu gostei da sua resposta, mas não é essa a resposta. Então eu vou diminuir também. Mas ela aumentou, ela gostou da resposta, realmente. Ela é, olha! Ela é dessas. E ela com aquela coisa de ser rosa, rosa, rosa, aí ela vai e pergunta, qual que é a minha cor favorita? Aí tá, você fala rosa, é roxo. É roxo. Ela, eu gosto é do rosa. Roxo, que velho. É muito bom. Muito bom. É muito bom. Da hora mesmo. O ginásio dela é da hora mesmo. Pela piada, né? Pelas piadas em si. Eu gostei de que tem algumas batalhas nesse jogo, inclusive essas batalhas do ginásio dela. E depois, mais pra frente, no final do jogo, né? Mas tem umas batalhas que você é interrompido no meio do rolê pra responder algumas coisas. Isso é bem legal. É muito legal. Eu acho bem massa. É muito Sinnoh também, porque Sinnoh tinha as batalhas e aí do nada o líder parava e falava alguma coisinha, aí vinha um Pokémon. É verdade, é verdade. Eles interrompiam a batalha pra trocar alguma ideia, né? Ó. Quem disse? Do Hop, eu particularmente no início não gostava. Hoje eu gosto dele, mas eu acho que eles forçaram demais muitas aparições e muitas batalhas com ele, sabe? Tipo, o Nicolas falou que foram 9, né? É isso, contando com a do pós-game são 9. Ah, do pós-game e a do final do jogo, né? Que são... duas batalhas ali que tecnicamente você não tem como, né, não teria como fugir de qualquer forma, né, seria justo ter elas, mas são 9 batalhas no total. Eu gostei dele, mas assim, ele, é igual eu falei offline, o Hop foi feito pra gente bater nele, pra gente humilhar. Exato, o Hop foi feito pra gente bullyingar ele, a gente bullyingou o Hop. Isso é uma coisa que eu acho que rolou na 7ª geração também, até pelo fato de ambos, Hop e Hal, pegarem um starter que toma fraqueza pro seu, né? Sim. E eu acho que eles meio que são pra servir mesmo como um tutorialzinho ali, de, né, começo do jogo, e é meio que mais que você é rival deles do que você ser rival, tipo, você é rival deles do que ele ser rival seu, né? Sim, meio que funciona mais isso, assim, né? Eu senti que ele me despertou muito um lado ruim, meu. Tipo, eu gostava de fazer ele se ferrar. Ele falava, meu, cala tua boca e vamos batalhar, porque você só perde. Já pensou em batalhar, treinar, em vez de ficar falando? Então, mas por exemplo, isso eu comentei contigo e eu acho que é bem legal do Hop, porque em comparação com o Hal, né, Sanger, já que muita gente compara ele com o Hal e muita gente injustamente fala que ele é um Hal 2.0, que eu, tipo, discordo em gênero, número e grau, não só pela personalidade dele, mas pelo crescimento do personagem que tem durante o jogo, tá ligado? Por mais que seja algo meio feijão com arroz ali, né, mas existe um crescimento de personagem, tá ligado? Ele tá sendo desenvolvido desde o começo do jogo. E isso é muito legal, ver ele no começo sendo bem, tipo, otimista e tal, querendo derrotar todo mundo. Daí ele meio que, eu sou um bosta, tá ligado? Eu sou perdido, loser, tá ligado? É um bosta mesmo. Levar o nome do irmão pra vala, tá ligado? Sendo constantemente comparado com o irmão e o caralho a quatro, assim. Isso é bem legal de ser trabalhado, sim, saca? E depois ele encontrando o jeito dele, porque, como a gente falou, né? É spoiler, mas é isso aí, né? No final do jogo, ele decide virar pesquisador. E eu achei isso fantástico. Eu achei muito isso foda. Bom. Eu achei isso muito da hora. Ele querer estudar pra ser professor, tá ligado? Tipo, porque beleza, é merda, realmente. Tô brincando. Isso aqui, eu gosto muito das batalhas, mas eu gosto também, tipo, muito dessa parte aqui e tal. E eu acho que esse pá é capaz de eu me dar até melhor nisso aqui, tá ligado? Não preciso ser o melhor nessa área aqui. Talvez eu consiga ser melhor nessa outra área aqui também, que eu gosto bastante. Isso é muito legal. Sim. Eu achei assim, com o Hop, muita gente comparou com o Hal, como você falou. Mas eu achei ele muito mais parecido, não personalidade em nada, mas com um papel de história... eu achei ele parecido com a Lily, no sentido de ser uma co-heroína. Sim, isso é verdade. Também é o co-herói, assim. Do jogo. Verdade, isso é verdade. Ele tem um papel fundamental no modo história, né? É o que a Lily tem também. E que o HAL não tem tanto assim, né? No, em Alola. Sim, o HAL, ele exatamente. Meio que... Ele tá lá. pra você bater nele. E o Hopper, ele funciona melhor nesse sentido. Por exemplo, eu gosto muito do que eles fizeram com o HAL. Gosto muito do que eles fizeram com o Bid também. Porque o Bid, puta que pariu. Que eu gostei muito do Bid. O Bid é aquele personagem que a gente tava querendo há muito tempo, tá ligado? É verdade, nossa. Que ódio. Que a gente... Que é o personagem que a gente sente prazer em destruir, tá ligado? É. Que um silver feeling, né? É o Ticheiro mais tarde. É o bom e velho Ticheiro mais tarde. Ou, é o, tipo, né, o feeling blue, é, silver ali, né? O, essa, esse feeling primeira e segunda geração do rival cuzão, né? Sim. E só que ele começa totalmente desse jeito, né? E aos poucos ele também vai melhorando, né? Ele vai... Até o final ali, né, do arco dele, ele tá querendo te derrotar, mas depois ele entende ali e tal, e o fato da Véia ter pegado ele pra... como líder também, eu acho muito da hora, tá ligado? Ah, boa. Eu ia falar, cuidado com suas palavras. É, então, mas é da hora, tipo, o fato dele virar líder e... Sim. Por exemplo, depois eu tenho até que testar isso, pensei agora um bagulho, eu vou depois testar. Mas eu acho que eles subutilizaram um pouco a Marnie. Tá ligado? Eu também acho. Eu acho que a Marnie tinha potencial pra ter mais destaque também. O Bid parece ter mais destaque do que ela. E. Sim. É, por mais do que eu goste também do que eles fizeram com ela, que é o negócio também. Do irmão e tal. É, dá até pra fazer traçar um paralelo ali dela e do irmão, com o Hop e do irmão também dele, né? O Leon e o Hop e o Pierce e a Marnie. Só que eles são, tipo, a família que deu errado, tá ligado? É tipo, o Pierce é ali, tá, não sei o que, tá. Mas acho da hora. E gosto que ela, tipo, assuma... Acho que ela assumiu o ginásio, de fato, né? Só que eu não cheguei a testar pra ver se dá pra batalhar lá, tá ligado? Com ela. Como eu líder. Eu queria depois dar uma olhada nisso. Eu cheguei a pensei em fazer isso, mas não fui lá ver. Mas foi estranho, foi um plot twist no sentido que ela tinha tudo pra ser uma personagem assim, bem enfática, né, no jogo, e acabou sendo uma personagem legal, mas assim, não muito memorável, né? Exato, exato. Ela meio que tava passeando ali, era meio que considerava você o rival dela também e tal. Mas nunca foi aos, tipo, finalmente assim, então. Sim. Mas é uma boa personagem e a melhor música de batalha do jogo. Mas, assim, legal o que fizeram também com a Tiniel, né? Assim, eu acho que foi uma versão 2.0. Não digo que é igual, mas, assim, acho que a Teen School foi uma pré... Um beta pra que o que a Tiniel ia ser hoje, sabe? Sim, sim, foi um teste. É, concordo. Que, na verdade, não é um time, não é uma equipe Rocket, uma equipe Aqua e tal. É um grupo de pessoas que não é necessariamente ruim, eles são um pouco bagunceiros e tal, mas... A Tinhel é muito bizarro, porque na história, o ginásio dos caras tava tudo zoado. Tipo, não tem Dynamax, ninguém visita, não sei o que, a cidade tava ruim. Então, o que que eles fizeram? Eles falaram assim, bom, vamos fazer uma gangue / torcida organizada pra cagar com os outros malucos, pra fazer com que a Marnie ganhe, vire champion e, né, tipo, dê uma moral pra cá, tá ligado? Então, tipo, e são os caras do ginásio, tá ligado? São os trabalhadores do ginásio, mano. Isso é muito filho da puta. Mas é muito legal, social. De fato. Eu gosto bastante também do que eles fizeram com a Tinhel. Eu acho que... Gosto de ter algo mais pé no chão, assim, tá ligado? Um pouquinho mais... Por mais que seja meio Disney também, né? Mas é um pouco mais pé no chão de não ser nada algo hiper fantástico, tá ligado? É, eles só querem fazer um negócio. É, nesse sentido eu gosto da Tinhel. Assim, eu acho que eu gosto mais da Teen School. Entre, se for pegar uma das duas. Eu acho que eu pegaria a Teen School. Certo. Mas não quer dizer que eu não acho que eles fizeram com a Tinhel bom. Eu acho muito bom que eles fizeram. Gosto que eles tenham feito algo mais tranquilo, assim, tá ligado? Sim, eu também acho. Acho que, tipo, já tava um pouquinho na hora, né, também de fazer isso. Porque exato. Saiu um pouquinho, saiu do script, né, do óbvio. E tá certo que já foi mais ou menos a mesma coisa com a Teen School, mas é que se você for ver agora, eu tô pensando nisso agora, ao vivo. E fizeram algo bem parecido com Sun e Moon, porque na verdade os bonzinhos não eram tão bonzinhos e os malzinhos não eram tão malzinhos assim também. Não eram tão malzinhos, Então, isso fizeram que... Isso eu já vou até entrar então nesse meio, porque... vou pegar o gancho. Que é mais ou menos isso que eu me refiro ao rolê do Omori, tá ligado? Porque quando você para pra ver, tudo bem, Pokémon meio que sempre foi isso. Você pega a primeira geração, é meio que igual à segunda, em questão de conceito de história, né? Tipo, a equipe do mal, não sei o que e tal. Pra pegar alguma coisa ali. A primeira geração talvez até um pouquinho mais... Primeira e segunda são um pouco mais diferentes, né? Mas terceira pra frente, vai. A equipe do mal quer despertar o lendário e tal. Esse molde é igual em toda a geração. Só que... Eu acho que na sétima pra oitava... Tem algumas coisas que ficaram muito parecidas, realmente. Tipo, muito parecidas mesmo. Isso, por um lado, é ruim, tá ligado? Assim... Não acho que isso estraga necessariamente a experiência do jogo. Porque, né? Mas eu acho que isso é um erro de direção um pouco do Omori. Porque as outras gerações, pelo menos, elas diferenciavam mais um pouco, assim, pra poder dar uma... sabe? Pra poder dar uma diferenciada mesmo. Aqui eu achei muito parecido, tá ligado? Tipo, quando você... Pô, é a mesma coisa. É a mesma coisa da Aether Foundation com a Team Skull, tá ligado? É, tipo, você traça os paralelos praticamente igual, tá ligado? Exatamente. Só que a Team Skull, pelo menos, ela era realmente um pouco mais pesada, né? Tipo, destruir a cidade lá e tal. O Guzma, ele era, tipo, um vilão, realmente. Tentava ser um vilão, assim. Por mais que ele não fosse o vilão do jogo, né? Aqui eles não tentam fazer... A Team Yell não tenta ser vilã, de fato. Ela só tenta atrapalhar o rolê dos caras. Mas a dinâmica é muito paralela, tá ligado? É praticamente a mesma coisa. A empresa, tá ligado? Do que aparentemente é do bem virar do mal no final do jogo é, tipo, muito... Muito... É muito igual, assim, nesse sentido, tá ligado? É igual, mas é menos enfático, né? Eu acho que, assim, nesse jogo, eles meio que focaram muito nos ginásios e na Wild Area, né? Foi o grande cereja do bolo de Sword and Shield. Uhum. E a história de vilão e tal foi deixada como quase uma side quest, não sei, tipo... Sun Moon, eu acho que já teve mais ainda ênfase nesse negócio. Sim. Mas se você for ver, eu até tava esperando quando eu saísse do sétimo, do sexto ginásio, que eu falei, bom, agora acho que já é a hora que o bagulho vai ficar sério. Porque geralmente em todos os jogos saiu do sexto, sétimo ginásio, é onde acontece o grande rolê. O evento principal envolvendo lendário, essas coisas assim, sim, é verdade. Isso. E aí não aconteceu. Eu até, tipo, eu falava, agora vai acontecer. Agora vai. O negócio tremeu ali, falou, agora é o momento. Agora vai. Até salvava. Mas aí não acontecia nada. Eu falei, ué, vai terminar o jogo e não vai ter nenhum rolê? Pois é, eu também senti essa sensação. Eu só fui... Tipo, eu fui pensando nisso até o final da liga, de fato. E aí quando aconteceu o rolê do Rose interromper a Champion Match, aí eu falei, ah, tá. Agora sim, sabia, né, que ia vir uma hora, mas eu tava achando já que realmente ia ficar pro pós-game, tá ligado? Sim. E só um comentário em off aqui pra galera, que é lógico que a gente tá falando que a galera é do mal, mas é um jeito de falar, tá ligado? Que é a equipe do mal, tá ligado? A Aether Foundation também não é do mal, mas eles funcionam como uma equipe realmente do mal, tá ligado? É nesse sentido, eles despertam lendário, eles fazem os rolês, eles fazem, eles fazem a função da equipe do mal, mesmo que na história eles não sejam 100% do mal. É nesse sentido que eu tô falando. Sim, enfim. É exatamente. E assim, tipo, se você for comparar ainda, é que é muito mal, agora falando mal, no sentido mal mesmo, comparar, talvez, acho que a Cosmo, né, o nome da empresa? Macrocosmos. Com, sei lá, a equipe Rocket da primeira geração, que você ficar, sei lá, 2 horas lá naquele... Se eu ficou batalhando com milhões de pessoas, e aí na Macrocosmo você batalha 10 minutinhos e já encontra o Rose, né? Pois é. Tipo, pois dá pra perceber que eles deram realmente menos ênfase nesse sentido da história. Sim, sim. é bom e é ruim ao mesmo tempo. É, por um lado é bom, por um lado é bom. Eu gosto do rolezinho que a gente batalha com a Oleana, ela é meio paranoica lá dos negócios lá da empresa, tá ligado? Eu achei isso bacana também. Sim. Mas depois a gente batalha com o Rose e tal. A música dos dois, nossa, a música da Oleana também é muito boa. Muito eu acho boa. Muito da hora a música da Oleana. Muito boa. E a do Rose também achei muito da hora. Me lembra muito Kingdom Hearts, a música do, sim, do Rose. Porém, também acho que, por exemplo, essa música do Rose, ela é muito massa. Mas eu acho que ela não combina tanto assim com o que tava acontecendo. Eu acho que ela não precisava ser tão épica, tá ligado? De voz, tá ligado? Eu achei muito legal, não tô reclamando não. Mas sim, eu acho que ela é meio fora um pouquinho ali do tom do resto do jogo, saca? Mas, sim, principalmente comparando com a música da Oleana, tá ligado? É, tava esperando algo mais ou menos naquela linha. Mas eu fui bem surpreendido, gostei da música do Rose. É, muito boa. Uma coisa que eu não gostei, que aconteceu, mas aí a questão gráficos, que tem um momento da história, logo no finalzinho, que você pega um copo, coloca na parede e ouve pro Rose. Não, tô brincando, não tem a parte do copo, não. Mas você e o Hop chegam lá na empresa lá do Rose e ele tá falando com o Leon, né? E sim, aí, tipo, eu acho que eles não sabem que você tá ouvindo, mas eles estão falando de costas pra você. Sim, só sim, que, exato. Em vez de ter uma cutscene em 3D, é só. Os desenhos, né? Pode crer. Eu pensei isso também. Eu falei, mano, por quê? Eu achei meio coisadinha também. Acho que tem uns dois momentos que eles fazem isso, se pá. Eu lembro de ter um outro momento que eles fazem uma. Tipo, um diagrama, tá ligado? Com os desenhos. Eu não lembro, acho que pra explicar de como que funciona a energia lá do PowerPoint, lá de Ramanop, eu vou ver sim. Eles explicam isso. E eu pensei nisso também, falei assim, putz, eles podiam realmente ter feito uma cutscenezinha, né? Tipo, 3D e tal, mas não fizeram em 2D pra ficar mastigado. Mas beleza, vai. Isso, eu acho que podia ter melhorado nesse sentido, mas ok. Foi até legalzinho esse negócio de saber o que eles estavam falando, né? Sim, sim. Mas no geral, tipo, mesmo com esses pontos, tipo, indiferente de parecer ou não com o Saemon, tá ligado? Eu gostei bastante do que eles fizeram também com a Macrocosmos, tá ligado? Sim. Gostei dessa. Não sei se eu acho melhor ou pior, tá ligado? Quando o vilão ele não quer necessariamente fazer algo bom ou ruim, saca? Mas eu gostei do que foi feito aqui. É, tipo, é aquele negócio, a história não é hiper elaborada, mas tratando-se do que tem, eu gostei do que fizeram no geral, assim, não achei ruim, não. E é igual você falou, é mais humanizado, é mais real, né? Tipo, é possível. Mais realizado. Não é tipo, eu vou dominar o mundo porque eu vou encher o mundo de água. Dá pra entender. É, exato. Ai, cara. Mas tá bom. Eu gostaria de dominar o mundo e encher o mundo de água porque ia ter Div Eterno no mundo Pokémon. Exato, exato. Por exemplo, isso é um negócio que eu gosto também, que é uma coisa que eu já gosto um pouco da sétima geração e gosto também na oitava. Que mesmo se tratando da equipe, entre aspas, do mal, tipo, a Aether ou a Macrocosmos, eles não querem necessariamente dominar o mundo. Eles estão, tipo, resolvendo o rolê deles ali, tá ligado? O do Rose é até um pouco mais megalomaníaco em relação da Lusamine, que era um pouco, sim, mais, né? Até um pouco mais egoísta, né? Se a gente for parar pra analisar. O do Rose era até mais altruísta, né? Cara, eu quero salvar o futuro da região, tá ligado? O cara tá pensando ali, né? Tá pensando à frente do tempo ali, tá tentando, né? Resolver as tretas. Eu gosto disso, sabe? Tipo, de não ser um negócio de escala global, tá ligado? Tipo, não é o tempo e espaço que tá em risco. Eu gosto disso. A energia elétrica. É, só, sei lá, é o rolê do Dynamax que tá em risco realmente, né? Tipo, a energia ali que eles podem resolver o que fazer e a energia do mundo deles ali, mas é uma coisa, sim, mais local, né? Não chega a ser algo muito megalomaníaco de verdade. Eu gosto disso. De ser um pouco mais pé no chão. Você quer dar um escopo menor, né? A gente dá uma resumida só no que acontece pro pessoal ou é muito jogar na cara? Ah, pode falar aí, mano. Pode falar aí. Acho que passei. Vou falar mais ou menos, gente. É tipo, basicamente, o rolê O Nicolas também sabe me explicar melhor, tá bom? Mas eu vou falar. Porque às vezes eu pulo algumas partes do jogo e aí eu não vejo todo o rolê. Uhum. Mas a Galar parece que daqui a uns 1000 anos vai sofrer com problemas de energia e de Dynamax, né? Não vai ter esses negócios e tal. E aí o Rose, que é o dono da empresa Macrocosmos, ele tava num plano pra reviver o Darkness Days, que eram os dias das trevas, digamos assim. Darkest Day, é. Darkest Day, que era tipo uma época muito antiga de Galar, aconteceu esses Darkness Day, e aí, tipo, apareceu um monte de Pokémon Dynamax, Gigantamax e tal. E aí os Asin e os Amazenta, junto com os heróis da época, conseguiram acabar com isso. Mas aí, em compensação, o Galar ficou com esses Pokémon Dynamax e tal, com essas energias aí, maluca. Sim. Aí ele queria repetir de novo esse Darkness Days pra poder continuar tendo essa energia aí de Dynamax e Gigantamax e tal. Exato. Era esse basicamente o plano. Só que Darkness Days não é uma coisa boa, porque na época, quando teve há 1000 anos atrás, sei lá quando, Galar foi destruída. E mais ou menos isso que ia acontecer com de novo, né? Só que nosso herói, Moá, protagonista o Nicolas. Exato. É só comprar R$250 na Store. vai lá e impede ele de fazer isso. Só que aí tem um rolê melhor. Oi? Não, pode falar, pode falar. Não, pode falar? É Eternatus. Então, é o causador. É o causador da treta. Eu gostaria que eles tivessem explicado mais o Eternatus, isso é uma verdade. Porque ele, tipo, o Eternatus, ele acontece, beleza. Ele é tipo o catalisador do Darkest Day, beleza. Ele e a forma Gigantamax dele, né? Mas eles meio que não explicam nada, né? Talvez o Rose que pudesse, que sabia mais do rolê, né? E do negócio, ele pudesse ter explicado um pouco mais. Ou a Sônia, porque ela depois ela. Aliás, isso, deixa eu fazer um comentário aqui em particular. Eu falei que eu só me lembrei aqui, é um bagulho. Mas eu achei tão da hora a Sônia virar professora no meio do jogo. Nossa, eu amei. Eu achei isso, pô. Ah, até arrepiei aqui. Nossa, que da hora, velho. Nossa, que da hora. Porque a Magnolia tava pra se aposentar, né? Mas você sabe o que é isso? Ela tava pra se aposentar, verdade. O quê? Indício de remake, porque quando você tá jogando Diamond Pair, o seu contrapartida masculino ou feminino fica ajudando o professor. Assistente do professor. Ah, caralho. O Hope vira assistente da Sônia no final do jogo. Só vê quem não quer. Só vê quem não quer. Mas é uma boa. Eternatus Counter Plot é igual a terceira versão ali em cima do The Rafa. E pode ser isso mesmo. Eu também acho que. Pode ser. Eu vi um pessoal falando que não via muito espaço pra uma terceira versão, e eu vejo demais. Uma terceira versão, um par, sei lá, o que for que eles quiserem fazer. Né? Tem demais. Eles não explicaram. Assim como aconteceu com o Kalos, né? Eles não explicaram muita coisa da Mega na ocasião. Aqui eles não explicaram muito da Dynamax. Eles falam bastante do passado, do Darkest Day, né? Que isso, o Darkest Day fazia os Pokémon ficarem Dynamax e tal. Eles falam bastante do passado, a Sônia pesquisa muito o passado da região, mas eles não explicam basicamente nada, né, do Dynamax e como funciona essa treta aí. Também tem uma coisa que antigamente a gente podia até falar que talvez não teria uma terceira versão, mas hoje em dia eles jogam também muito Pokémons novos, mesmo em versões, assim, digamos, definitivas, como Ultra Sun e Ultra Moon. Lançaram novas Ultra Beasts e tal. Sim, quem sim, não sim. Garante também que eles lancem um Sword Shield 2 ou, sei lá, uma versão exclusiva do Eternatus e lancem Pokémons lendários novos também, né? Sim, sim. Não, não sabemos. É uma possibilidade. Mas a gente quer remake mesmo. A gente quer remake. Vamos falar de remake. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Tech Pix. Mas esse rolê do Eternatus é da hora mesmo. Tipo, gostaria de saber mais realmente sobre o Eternatus. Qualquer treta. Ele parece meio Ultra Beast, né? Se a gente for parar pra analisar. Eles falam que, acho que... Parece. Eu não sei se é a Dex Entry dele ou se é algum lugar que fala que ele vem de espaço, tá ligado? Que é tipo um alienígena. E aí meio que... eu acho da hora, mas eu acho meio ruim também, sabe? Cair, ficar... Que ele é tipo um Deoxys, tá ligado? Sim. Ou só que de outro planeta, tá ligado? É, sei lá. Eu acho... não sei. Quando cai muito, tipo, ah, é alienígena, tá ligado? Tipo, aí eu acho que começou a perder credibilidade. É até estranho porque os Astrians, a gente comentou até no cast de expectativas, que os Astrians e os Alazenta, eles pegam uma parte mais mística, mais histórica, né? Aí chega o Eternatus meio que alienígena, com um visual totalmente mais, sei lá, ultra beast, e é muito estranho, então, né? Não combina muito, como se fosse um trio, os Astrians, Amazenta e Eternatus. Exato, exato. Ele tá bem fora mesmo. Ele tá bem alienígena, né? Ao contexto. Sim. É verdade. Só um comentário aqui muito pertinente que a Corby comentou aqui. Você disse espaço? Pau que é controlar espaço. Muito bom. Mas também, assim, uma coisa legal que teve no final da história principal mesmo, né? É a batalha que você tem com o Eternatus. Na verdade, até é estranho. Eu achava que você capturaria os Astrians, os Amazenta, né? Antes de você batalhar com ele. Com o Eternatus, né? E não, você vai, captura o Eternatus e só no post-game que você... Você vai ver, resolver usar o rolê dos Amazenta e dos Astrians. É isso, é da hora, mano. Exatamente. Aliás, eu gosto muito disso, porque isso é uma coisa que realmente foi um pouco fora da caixa, mano. Porque normalmente você faria isso, né? Você pegaria o lendário da box art e depois resolveria, sei lá, a treta no pós-game. Aqui você resolve a treta e depois pega o lendário no pós-game. Só que eu gosto, mano. Por que eu gosto disso? Porque além da última batalha contra o Eternatus ser uma Max Rage Battle, basicamente, quem leva a batalha, assim, se você não tiver overlevel, eu creio, né, eu não tava em um momento, eu tive isso, né, muito overlevel, mas quem leva a batalha é os Astrians e os Amazenta nas costas, tá ligado? Porque eles, tipo, mano, dão muito mais dano no bicho do que os seus Pokémon, tá ligado? E isso é muito legal de ver, tipo, que você não tá controlando eles, né? Eles são dois NPCs, isso é muito da hora. É muito da hora. E assim, o Hop também tá lá, tá? Tipo, quatro pessoas certinho. Igual o Max Rage. Exato. E o Hop também. Ah, desculpa falar, gente, mas ele é nada. Então é os dois lá que levam mesmo a batalha. É os dois que levam, o Hal é o Hal, não, as dela. O Rob, ele, nesse caso, ele é meio porta. Ele funciona meio como uma porta. É também, né, mano? Por que ela coloca uma W na frente, né? Mano. Não, um adendo à parte da história que a gente tá falando. Uh-huh. No post-game tem um rolê que você vai batalhar com alguns pokémons Dynamax, né? E a primeira que a gente batalha é a Tissarina. Sim. Aí eu esqueci de dar o Dynamax. O filho da mãe do Hop dá um Dynamax no Inteleon dele, que no meu caso eu peguei o Grook. Dá no Inteleon. Eu xinguei tanto ele, eu falei, meu, você é burro, por que você vai dar um Dynamax no tipo água, Inteleon, sendo, né, que o outro é tipo planta? Eu xinguei tanto o Hop, eu falei, mano, isso que dá. Eu não sabia que ele fazia isso, moral. Porque, tipo, normalmente quando a gente vai nas Max Raids com NPCs, no Wild Area, os NPCs não fazem Dynamax, eles ficam normais, tá ligado? Você roda um inteiro e, tipo, se você não der o Dynamax, perdeu, tá ligado? Você vai ter que esperar 4 turnos. E não sabia que o Hop, ele Dynamaxava. Da hora. Fica aí a dica, galera. Se vocês forem jogar, dá não Dynamax no seu fazer Pokémon. Porque não, o Hop deixa, vai ele fazer cagada. Agora, uma coisa que eu tava comentando com o Bruno em live esses dias, que a gente tava falando do rolê do Hop usar a Wulu e a WU na frente, né? Tipo, no começo do jogo. E que eles, tinha um pessoal falando que eles poderiam, né, sei lá, usar o starter, né, no caso. E aí a gente chegou à conclusão que, tipo, ele usa ela porque, tecnicamente, a Wulu é a starter dele. Porque ele começa, antes de pegar o starter, ele tem a Wulu já. É verdade. Ele já tem o Wulu. É verdade. Ó, bom. Nossa. É engraçado que no final também do jogo, quando tá no The End, sabe? Quando você já terminou o jogo e tá dando crédito, aparece umas Wulu rolando do nada. É muito massa mesmo. Eles fizeram outra coisa que eu gosto do que eles fizeram também na tela de press start, quando você zera o jogo, ela aparece com a sua equipe, né? Isso é muito da hora. Porque eu tava muito decepcionado com a tela de press start antes de zerar o jogo. Ela só com aquela pokebola lá e tal, lobo, estádio, né? Tipo, muito, chato, qualquer coisa, né? Aí quando, não, aí você zera, beleza, aí liberei a true, tá ligado? Porque não tem, nesse jogo não tem mais o continuing, né? Você apertou o start no press start, você já carregou o seu save, né? Tipo, é isso aí. E não tem Hall of Fame. Não tem o Hall da Fama quando você termina. Mas a música do Champion e a música de vitória do Champion tem a música do Hall of Fame nela. Tem, isso é muito da hora. Ela tem, tipo... muito da hora isso. Era Hall of Fame. Eu tô de boca no chão. Porque eu tinha ouvido a música e eu falei, mano, pera, eu conheço essa música. É a música do Hall of Fame. É muito da hora isso. E aí quando você ganha, ela toca. Depois ela tem a animaçãozinha e já corta meio que pro... Eles, tipo, você não registra, né? Tipo, um Hall da Fama. Mas ela tecnicamente tá ali, tá ligado? A musiquinha, sim. Isso é muito massa. Isso é muito massa. E a tela de start já é tipo um Hall of Fame, né? Digamos assim. Exato, ela de certa forma. É, não chega a ser exatamente Hall of Fame, porque eu acho que ela muda a equipe de acordo com o que você tem no save atualmente. Mas eu acho que sim. Mas, porque eu lembro de ter visto no momento algum Pokémon aleatório que eu tava, tá ligado? Tipo, treinando pra evoluir, pra constar na Dex. E isso foi depois de eu ter salvado. Mas é massa. A musiquinha é da hora. Uma coisa também, falando em música, eles fazem vários remixes, né? Inclusive na de treinador, tem um pouquinho da música título de Pokémon, né? Que é tan, sim, tan, sim, tan. Sim. E tipo assim, algumas músicas assim do nada, quando você vê, tá com a música e começa a vir uma outra música no fundo, assim, meio que lembra, sei lá, Hall of Fame, essas coisas. É sim, muito sim, legal. Sim. É, tem umas músicas bem trabalhadas, assim. Eu, pra ser bem honesto, entrando no quesito músicas, de fato, né? Eu sou meio chato pra música de Wild, tá ligado? E eu não gostei muito da música de Wild desse jogo. eu não gostei muito, sei lá. Eu não gostei muito nem desse jogo, nem da sétima geração, tá ligado? Eu não sei porquê. É, nem da Dialogue. Eu não sou muito fã da música de Wild de Alola. Eu acho que eles melhoraram. Nem da de Wild, nem da de Trailer de Alola. Eu acho que eles melhoraram em Ultra Sun e Ultra Moon as duas músicas, na minha opinião, tá ligado? Sim. Eu até gostei, assim, das de Alola. Eu gostei, assim, da música de Wild de Galar. Mas eu não gostei da de Trainer. A de Trainer eu não curti tanto, assim, também. Apesar dela ter aquele trecho lá que parece com a música de Sinnoh. Eu vi que tem uma... sem maldade. Não sei se a galera viu o vídeo que eu postei no canal ontem com esse trecho. É lógico que eu tava zoando, tá ligado? Os negócios de indício e tal. Mas, tipo, eu achei realmente ela... Honestamente, eu achei parecidas ali o trecho. E teve uma galera falando que não viu semelhança. Ah, é? Sério, mano. Eu vi um pessoal falando que não viu parecido. Eu falei, ué, como assim? É a mesma nota tocando. Não o trecho inteiro, né? Mas aquele trecho em particular ali. Bonzinho. Esqueci o nome. É muito bom. Não, mas é que, tipo, é igual a gente tava falando. Não, as músicas que eles vão colocando agora nesses jogos, às vezes tem uns trechos que acho que são referências de outras músicas, mas não quer dizer que vai ser a outra música, né? Exato, exato. É lógico, tipo, os caras reutilizam, tá ligado? Tipo, nada incomum, nem... Sim. Mas é que é engraçado pela zoeira, né? Até porque a gente, tem um off-topic, né? A gente, na época de Sinnoh, eu lembro quando a gente descobriu que tinha um trecho da música de... da Lighthouse de Johto na música de Gym Leader, nossa, né? De Sinnoh. Quando isso aconteceu, foi tipo, cérebros explodindo, né? Tipo, indícios de Johto, tá ligado? Isso numa época pré-Heart Gold Soul Silver, né? Eu lembro também quando... Mas em Sinnoh teve muitas referências também, porque aquela tinha uma cidade que era uma batida muito parecida com Little Root de Hoenn. E quando você ganhava uma mansão, porque em Sinnoh você ganhava uma mansão. Você ganhava uma casa, é verdade. E a casa, o tema da música, era a música de Lily Cove, de Hoenn também. Eu acho que não era a música de Lily Cove, mas eu acho que tinha como tocar a música lá. Não, você comprava o rádiozinho, tá ligado? Era o rádio? É, porque você comprava, rádio, você, né? Tinha que comprar o rádio. Eu não lembro se tocava a música naquele mapa. Sim. Ou se você comprava o rádio e ela tocava a música de Lily Cove. Eu acho que era com o rádio. Era dentro da mansãozinha, eu sei que era isso, mas não sei como que era. Mas onde era que? A música exatamente de Lily Cove, só que uma versão um pouquinho diferente. Diferente, mano, né? Faz muito tempo realmente que eu não jogo Sinnoh. Preciso. Quer dizer, que eu jogo. Joguei, né? Não faz tanto tempo assim que eu joguei Sinnoh, mas. Estamos precisando jogar Sinnoh, hein, precisando. Game Freak. Mas onde a gente tava falando? A gente tava falando, acho que dos treinos, das músicas, né? Então. Ah. E uma outra coisa que eu gostei bastante foi que eles pegaram. Tipo, fizeram músicas diferentes pras rematches dos líderes na liga, né? Sim. Achei isso muito legal que eles colocaram outra música, uma música bacana também. Eles meio que deram uma remixada na música da Marnie do Hall, as ideias. Eu não quero confundir, tá ligado? Porque os dois são bem diferentes, mas o nome parece, mano. Que é foda. O Hop, caralho. Ai, ai. Então, eu gosto muito dessa versão da música do Hop também. Massa, eu acho que eles mandaram bem na trilha. Música de rota eu gostei de praticamente todas. De cidade também gostei bastante das músicas de cidade. Eu gostei. De rota eu só gostei de uma, que é uma que parece uma gaita de fole. Que é. Toca até na Wild Area. Achei muito boa. Então, tem uma música da Wild Area. Boa, as músicas da Wild Area também são legais. Tem uma em particular que é ali mais ou menos na meiuca, tá ligado? Entre as duas pontes. Que toca, sim. Que é tipo, é muito da hora. Muito da hora. Pelo amor de Deus. Ah, sim. Acho que eu sei qual que é. Ela é legalzinha. Tem uns toquinhos de pianinha, tá ligado? Faz um. Sim. Muito massa. Me lembra o Breath of the Wild, de fato, essa música. Uma das músicas do Breath of the Wild. Foi massa. É muito bom. As de cidade, assim, tem umas que eu não gostei muito. Tipo a cidade de gelo e tal, que é de pedra, né? Sim. Que jogou Sword. Agora, a da primeira cidade, eu amei. A do Milo, que é a. Turfield. Amei Turfield. Essa música. Morostoke. A própria cidade da Nessa também é bem legal. Muito legal. As cidades, igual você falou, tão lindas, né? Também, assim. A gente acho que tava até falando disso e parou um pouquinho, mas tirando a questão de às vezes tem muita mansão e muita coisa que não é explorável, a questão de design mesmo, nossa. Que cidades lindas. Então, eu gosto muito do que eles fizeram com o tamanho da cidade, assim, tipo, o design da cidade em si mesmo. Porque. Sim. Por exemplo, em Alola, que é. Eu comparo nesse sentido com Alola, porque Alola. Até a sexta geração era, tipo, um quadradão com casas, né? Basicamente, verdade. Mais ou menos isso. Alola que começou a brincar um pouco mais com o design da cidade, assim e tal. Tipo, Hawoli, tá ligado? Que você tem. Você anda na diagonal, você tem os prédios de bem espalhados ali e tal. Você tem áreas pra cidade e tal. Isso eu acho bem legal. E aqui o escopo tá bem grande. É tipo, acho que toda cidade. Eu acho que não tem nenhuma cidade realmente pequena. A não ser talvez o Postwick, que é onde você começa, tá ligado? Que é muito pequeno. Mas, tipo, só a primeira cidade, né, da pós-Rota 1, ela já é maior do que muita cidade das gerações antigas, tá ligado? Das cidades grandes das gerações antigas. Isso é muito massa, né? Pega, tipo, uma Morostoke da vida e tal, mano, você não se perde, mas, assim, você pode ficar um belo tempo só, assim, apreciando a cidade, que ela é muito bonita. Sim. E a Window, então? Window eu quase me perdi lá, porque eu fui pra um lugar, não sabia onde eu tava, mas aí depois eu entendi como que era o mapa da cidade de fato, e aí eu fiquei, não, beleza, agora eu me entendi. Me entendi aqui. Mas eu tô muito frustrado com o Window, porque não dá pra entrar na roda gigante. E chateado. se desse chato. Pra entrar na roda gigante, ia ser indício de remake de Unova, mas não dá pra entrar, então não é. Encontrar o N. Vai que o N tá lá, não sei, né? Mano, mas é linda o Window. E eu sou rica, não, brincadeira, gente. Sabe o que eu tive que fazer pra comprar um Switch? Mas eu fui uma vez pra Londres, né? E verdade. Tá, você foi de intercâmbio lá em Londres, né? Eu fiz intercâmbio e tal, mas na verdade eu fui prostituição, não tô brincando. Peguei uma grana, peguei uma tomadinha. Peguei uma grana, comprar uma Supreme. Não, mas tá igualzinho a Window com Londres, assim. Igualzinho não, né? Porque claro. Não tem como, mas tem muita. Tipo, igualzinho, não dá pra entrar. Não é igualzinho porque dá pra entrar no London Eye. Sacanagem. É verdade. Mas se você for ver, tipo, você é pobre, aí você não tem dinheiro pra entrar na London Eye. É a mesma coisa. É verdade, você tem um ponto. Você tem um ponto aí. Mas é muito parecido, assim, o Rio e tal, a formato das casas. Tem o Rafa falou, a Londres é mais suja. É. Mas também se assim, fosse isso. É. Acho que todo lugar é meio mais sujo. Se passa. Tudo bem. Mas tá da hora. Mas é muito lindo, assim. É, não, eu achei massa também. Gostei do visual da cidade, gostei de muito. Sim, em questão de direção de arte, assim. A gente pode até questionar aqui alguma escolha de textura ou outra. Mas, por exemplo, nas cidades, acho que nada me incomodou realmente de textura, em questão assim, de textura. Eu acho que o que pega um pouco talvez seja na Wild Area. E tem um outro fator também, que eu até. Que isso eu conversei com o Bruno também, e ele que comentou comigo, na verdade, e eu. Vou dizer a verdade, isso acontece de verdade, né? Que é, por exemplo, na Wild Area é muito comum você encontrar o tempo chuvoso e tempo de neve e neblina, tá ligado? Às vezes um atrás do outro. E. Sim. E aí o mapa fica meio morto, tá ligado? Tipo, sabe? Fica meio escuro. Ah, e aí não, realmente ele não fica tão bonito como ele poderia ser, tá ligado? Se fosse. Se tivesse mais de dia, saca? De fato, de dia. daria pra apreciar melhor um pouco as cores. Porque realmente, quando tá de dia, assim, tá. Tudo bem, tem a árvore aqui ali, uma textura de terra ali, que podia estar melhor, mas no geral não é feio, tá ligado? É bonitinho. Aquela uma coisa que eles fazem, mas é normal acontecer isso também, que agora como a gente tá num 3D mesmo, quando você chega perto de alguns lugares, dependendo do ângulo da câmera, ou por exemplo a parede fica meio que transparente, né? Sim, é isso. Eu não gosto disso, mas eu entendo isso. É, normal. Mas, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito idiota, de verdade. Isso eu não tenho como falar que é beleza. Mas é a vida, né? Por exemplo, sabe quando a gente, por exemplo, tá numa colininha, sabe? Tá num morrinho, e aí tem chão lá embaixo, mas você não, só não consegue pular porque, né? Tem uma altura ali. Só que se você gira a câmera ela bate numa parede invisível. E aí ela chega muito perto do personagem, tá ligado? Isso é meio, sim. Tipo, por que a câmera dá esse zoom aqui quando não tem nada atrás dela, literalmente, tá ligado? É uma parede invisível, ela tá batendo numa parede invisível e chegando mais perto do player. Ela quase vira uma first person, tá ligado? Por uns momentos. Eu acho isso meio estranho, mas é da hora, tá ligado? Um receio que eu tinha, de fato, da Wild Area, eu acho que eu até comentei no último cast, era o lance da câmera não ter uma angulação, tipo, não ter uma rotatividade na vertical, tá ligado? Ela só rodar na horizontal e você não ter controle vertical da câmera. E não é o que eu gostaria 100%, de que é o controle 100% ou quase 100% da câmera na vertical, mas ela tem o controle na vertical, pelo menos, né? Não chega a ser completo. Tipo, você não consegue colocar a câmera 90%, 90 graus, tá ligado? 90% é bom. Você não consegue colocar a câmera 90 graus em cima do seu personagem, porque a câmera não vai tão pra cima. Mas você tem bastante controle que dá uma boa. Já ajuda pra caramba, tá ligado? Isso é muito bom. Ajuda bastante, verdade. É. E. Nossa, esse negócio da câmera é algo viciante também, porque você vai acostumando a usar o analógico, os dois analógicos, né? É, pra nossa. Direcionar. Aí você chega numa cidade que normalmente você não vai usar, não tem essa câmera da Wide Area, aí você às vezes usa. Eu me peguei usando, eu falei, eu também tentei. Também tentei usar a câmera em vários momentos em outras cidades e. Opa! O Bruno é igual. E Bruno, finalmente... tá aí? Opa! 15 mil anos de podcast e eu fui invocado aqui. Ah! Chegamos! Antes do complexo. Pois é. Mas, assim, eu ouvi, né, que você tava comentando, esse lance da câmera, tipo, jogar em primeira pessoa, pô, é tipo GTA V, tá ligado? Dá pra você alternar a câmera. É exatamente. É a tecnologia de Pokémon, é todo mundo reclamando e Pokémon tá indo além, pô. É isso aí. Inovação aí. 2 metros aí. A galera achou que ia poder controlar a câmera e tem até first person aí. Mas esse negócio da câmera realmente, nossa, é padrão. Você tá fora da edge area, você quer girar ela pra olhar o resto do cenário, o retorno, né? O entorno, né? Acho sim, que sim. É normal. Se tem alguém que não fez isso, tá mentindo, não é possível. É muito, muito bizarro. É, principalmente em lugares que a câmera ela meio que se controla, né, sozinha, né? Tipo, sim, quando sim. Ela tá literalmente paradona, às vezes eu até lembro, né? Tipo, ah, beleza, aqui não dá pra usar. Você me deu o poder de controlar a câmera, agora você me tira? É, isso aconteceu comigo. Acho que mais do que em cidade, aconteceu mais comigo que em rota, tá ligado? Eu tô, tipo, sim. Fui pra tal rota e eu me pego tentando rodar a câmera na rota, tá ligado? Putz. Geralmente nas rotas mesmo que eu tenho que fazer isso. Acho que na rota, como a rota não tem mais aquele padrãozinho de ser tudo muito reto, tá meio aberto, você consegue ver um cenário lá atrás e tudo mais. Sim, sim. Acho que você sente um pouco disso, porra, tem muito mais um panorama aqui pra eu ver. Já dentro da cidade já é uma coisa muito pra um lado, pro outro, pra trás, pra frente, tipo, você não anda muito em diagonal dentro das cidades, né? É, exatamente. Você falou disso, eu lembrei de duas coisas, na real. Uma, que a gente até comentou isso, do rolê da, de, tecnicamente, a caverna não ser muito elaborada, né? E não ter esses desafios no meio do jogo, né? É, e eu lembrei da Glenwood Tangle, no caso. Que é a florestinha onde tem a Ponyta, né? No Shield, no caso. E que, na minha primeira playthrough, eu, xeretei lá e tal, achei vários itens, não sei o que e tal. Na minha segunda playthrough, eu não demorei 5 minutos naquela caverna, na floresta. Eu literalmente entrei, passei pelos lugares, achei um Pokémon sem querer, lutei com o cara e saí. foi basicamente isso. E aí nesse sentido eu realmente acho que é o que a gente tinha comentado, né? Que você falou isso, eu acabei lembrando, né? Da floresta, passando meio que rápido, assim. Sim. E acho que as rotas estão muito da hora, tá ligado? Sim, estão. Mas essas coisinhas que não tem mais entre rodas, né? Porque meio que a floresta ou as cavernas são literalmente dungeons, né? Você tem que... Seria meio que um desafio entre as rodas. E tem rota que também é mais curta, né? Tem rota que não é muito longa. Por exemplo, aquela... Tem a, acho que é a rota 4, que é antes de Turfield. Entre a caverna e Turfield. Isso. A rota, tecnicamente, ela não existe. É tipo, ela é esticada pros lados. Se você quiser chegar na rota, você tem que ir pros lados. Mas se você quiser ir pra Turfield, você só vai reto. Tipo, é 2 segundos, tá ligado? Você chegou em Turfield. Pior que é isso mesmo. Assim. Fica muito mais pra a cargo do jogador explorado, que realmente são um desafio, tá ligado? Nesse sentido. Então consigo entender que teve uma galera que achou isso ruim também, tá ligado? Por um lado é bom, porque ele te dá a opção, pelo menos, de passar rápido. Mas por outro é ruim, porque ele fica... As rotas, elas ficam muito too easy, de fato. Parece que você só tá indo do ponto A pro ponto B. Né? Sim, tem esse lado mesmo. É. Eu acho que eles podiam ter aproveitado o rolê do Farfetch e ter feito uma cópia da Elix Porsche. Igual fizeram em Kalos com Viridian. Verdade. Nossa, podia, verdade. Seria legal. Agora, inclusive, você tinha falado da Glenwood, né? E, cara, foi uma decepção entrar na Glenwood e não ter Pokémon andando nela, sabe? Tem uns impedintes, assim, aqui. Exatamente. Ali. Poxa, sei lá, cara. Tipo, podia ter derrubado metade daquela florestinha ali do meio, sabe? Tipo, fez com a galera lá na Amazônia. E deram uma folhita de andar ali no meio, tá ligado? Poxa. É isso que eu achei estranho. Eu achei que as Ponytas iam estar andando ali. É, exato. Eu achei que elas iam ser visíveis no mapa. Então nada. Chateado. Agora, uma coisa que eu gostei disso é que tem Pokémon que você só encontra no Overworld. Ou seja, tipo, mesmo ele sendo raro, você sabe quando ele apareceu. Agora tem Pokémon que você só vai encontrar nos matinhos balançando e, velho, se vira. Vai lá, tá ligado? Verdade. E isso é legal, tá ligado? Pra galera que gosta de dificuldade, aí, ó, pra completar a Dex, isso é um empecilho, tá ligado? Sim. Não, isso é verdade. Ó, ontem mesmo eu tava... Acho que foi ontem que eu tava trocando com o Danny e o Farfetch, né? Foi ontem, né? Eu fui pegar, antes o Bruno tinha pedido pra eu pegar o Flapling, o Appling, né? Que é a maçãzinha. Uhum. E a maçãzinha só aparece no matinho aleatório, né? Na graminha, ele não aparece no Overworld. Então eu fiquei caçando. Mano, eu cacei muito o Flap. O Weplin. Que eu peguei o. Não vinha. Não vinha, mano. Mas aí quando veio também foi da hora. É, é da hora ter uns bichos assim. Sim, eu lembro. Dos que eu acho que eu vi lá, acho que durante no Shield tem 2% de chance de aparecer. Outra coisa legal, né? Tem uns Pokémon que aparecem mais fácil no Shield e outros mais fácil no Sword. Sim, não sim. É exclusivo, mas exato, aparece com uma facilidade. É, eu então... olhei assim e pensei, poxa, durante 2%, falei, porra, tô fudido, vamos lá. Eu entrei na Rota 8 e tinha uma Durant. Eu falei, caralho, maravilhoso. Eu também achei uma Durant no Shield, que engraçado. É. Não, pior que eu achei também no Sword. Achou? No Sword também. No Sword ela é mais fácil. No Shield é 2%. É 2%. Ah, então. Nossa, e eu não capturei essa maldita. Eu falei, ah, Durant, tchau. Boa sorte agora, Denis. Agora me ferrei. Nicolas, meu amigo. Troca uma Durant, tô brincando. Sim, não. Tô zoando. Ai, ai. Mas é da hora isso. É ter um pouco mais de diferença, né, entre as versões, realmente. Porque elas são basicamente... Ser sempre basicamente igual é meio ruim mesmo, né? É muito chato. Hoje em dia, né? Você falou nisso, me lembrou um pouquinho de Sun Moon, que teve a diferença de dia e noite, né? Mas eu já engancho pra um outro assunto rapidinho. Uhum. Que no modo história, o dia e noite são controlados pela história. Sim. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Eu achei que foi uma tirada de higiene que eles fizeram. Sim, tipo, na nossa live tinha alguém pistolando, tipo, ai, sério, que tiraram, meu Deus, não sei o que, que eu tô jogando, tipo, calma, gente, só zero o jogo. É. Exato. Zero jogo, pedindo pra gente testar um negócio. É, por um lado eu acho meio questionável, mas eu gosto também de que eles tenham um controle assim. Na Wild Area, eu não sei se é durante o modo história inteiro que ele é controlado. Ele é controlado durante o modo história inteira? Eu acho que sim. Ele vem de gatilhos. Tem alguns gatilhos que deixam dia, deixam noite. Tipo o rolê de você ir... Quando você vai entrar no ginásio, tá ligado? Tipo, no primeiro... Quando você vai abrir a liga da Gym Challenge. Sim, mas isso é o, tipo, sei lá, é o primeiro segmento até Motostroke. Tipo, sim, vamos supor, e aí depois, entre Motostroke e Turfield, o dia ele é controlado dentro da Wild Area? Isso que eu não lembro. Eu acho que na Wild Area era 100% já. Na Wild Area, realmente, eu não sei. Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que sim, eu tô lembrando de eu ter, tipo, pelo menos tá em, sei lá, em Motostroke, por exemplo, de dia, porque era modo história. E ter entrado e era tipo a noite na Wild Area e já era tipo umas noite, sabe, aqui na vida sim, real. Sim, sim. Ah, saquei. Eu acho que era. Mas eu sei que fora, pelo menos fora da Wild Area, eu lembro que realmente ele é meio pelos gatilhos do jogo, né? Pelos triggers lá de programação. Porque eu lembro de uma vez estar à tarde e eu olhar assim o céu, tipo, no jogo e tá de noite. Eu falei, ué, mas. E era em alguma rota, eu acho que era justamente antes de Turfield, se eu não me engano. Aham. Uhum. É, não, isso eu acho bem massa mesmo, porque. É bom porque aí não fica estranho, tá ligado? É que nem, por exemplo, entre aspas, né? É tipo a justificativa que você poderia dar pra na terceira geração eles terem cortado dia e noite, né? Tipo, ah, beleza, sim, tem lá o evento Grollo, tá ligado? Fica de dia, tá ligado? Mas você não precisa, você pode citar o horário naquele momento do jogo, né? Ou em determinados momentos do jogo, pra fazer a história funcionar e ficar mais coerente. E eu gosto desse rolê mesmo de, tipo, você ter que, vou dormir no hotel aqui pra poder fazer o negócio no outro dia de manhã e tal. Sim, eu acho isso muito massa também. Gosto bastante. Sim, E o legal é que isso real, ajuda, né? Porque. Exato. Não, mas era isso que eu ia falar mesmo. Tipo, você já resumiu. É tipo a vida real, sabe? De um competidor. Tipo, porra, vai ter negócio amanhã, deixa eu chegar lá no negócio. É a galera que vem jogar Pokémon no like, tá ligado? É isso. Galera, pô, vou na quarta pra São Paulo, vou uma semana antes pra São Paulo, vou ficar lá de boa. Já vejo o caminho do hotel pro lugar onde a gente vai jogar, e é isso, sabe? É exatamente. E tipo, teoricamente falando, por exemplo, vai ter um Green Challenge. Mano, 3 horas da manhã, todo mundo tá dormindo, não faz sentido, tipo, tá estádio lotado, né? Tipo, sei lá. 3 horas da manhã. É, até faz. Depende do lugar, mas é mais difícil mesmo. Tipo, poderia ficar meio estranho, de fato. Sim. Até pra controlar, por exemplo, o horário dentro dos ginásios, né? Tipo, vamos supor, quando você fica da Namex, tipo, em cima do céu do ginásio aparece o horário, né? Tipo, quando você tá na batalha. Então, quando ele fica da Namex, ele tem que ficar de longe e tal. Às vezes é mais fácil de controlar realmente o horário ali do dia pra facilitar a mecânica, né? É verdade. Uma coisa também que eu achei interessante. Agora, eu fiquei em dúvida. No post-game, ele tem de noite? Já é controlável a partir do momento do post-game que tem aquele rolê lá dos Assassin's de Zamazenta? Ou é depois? Acho que é depois, né? Eu acho que se pá é depois. Eu lembro de ter alguma coisa deles falarem do horário também, mas eu não tenho a certeza. Eu também não lembro, não. Disso. Aí já foi num ponto que eu realmente não reparei. Eu posso dar uma olhada aqui agora, porque agora tá de noite e eu não comecei o pós-game do meu... Deixa eu abrir aqui. A gente tira essa dúvida agora. Quem sabe faz ao vivo. Eita, quem sabe faz ao vivo. Brincadeira. Enquanto isso, eu e o Bruno vamos trocar umas receitas de curry aqui. Tô brincando. Sim. Aliás, cara, esse negócio dos curries, tipo, eu gostei, sabe, como implementaram. Tipo, porque ao mesmo tempo, no mesmo lugar, você pode melhorar o affection, pode melhorar a amizade, ganha um pouquinho de XP, não é lamentar coisa, mas às vezes você precisa evoluir só um bicho de um nível pro outro, tipo, já ajuda bastante, sabe? Eu gostei dessa mecânicazinha, não sei se vocês já tinham comentado sobre isso, mas eu achei que ficou legal implementado e, porra, é muito da hora você brincar com os bichos, velho. É bem louco. É muito da hora. É massa. E eu fico puto quando eu quero brincar com algum específico, jogo a bola, vai outro lá e rouba o filho da puta. Tá, eles roubam a bola, pode dar muita raiva. Não, é só vem, só vem. Dó, também, você acha que você tá rejeitando seu outro filho? Porque, tipo, são filhos seus, né? Aí você fala que é meu preferido. É mãe de dog? Como é que é? Mãe de pet? É assim que chama. É sempre o favorito. O meu favorito dessa geração é o Mr. Rhyme, galera. E assim, eu amo ele mais do que todos os outros pokémons. Mas eu me sinto mal. Ele dança, eu adoro ele. Só porque ele dança pra você, só porque ele faz showzinho, né? Meu Deus. Ele faz showzinho. Ele é o meu chatote da geração. Ele é o chatote da geração. Nossa, é verdade. Só, né? Só a nível de curiosidade, eu saí de casa aqui no pós-game e tá de noite. E agora eu não sei se isso é padrão de estar de noite sempre. Eu acho que não é padrão de estar de noite sempre. Não. A prova final vai ser você abrir o game. Era de dia. Ah, boa. Eu lembro de ter visto jogado de dia também. Então já tá. Mas eu não tenho... mas pode ser que em algum momento ele sete algum horário também, né? Tipo, no meio do pós-game, né? Mas depois ele desfaz. Aí teria que ver inteiro. Se você não deu início no pós-game, você ainda, tipo... Você não deu meio que o trigger dele, né? Porque tanto que o mapa, ele fica te avisando. Tipo, mano, a galera é sua, explora ela à vontade. Tipo, você não deu ainda início. É verdade. Eu vou colar lá no Shrine lá. Bem massa. Aliás, essa... A Shrine, aquele lugar do mapa é fantástico, né? Nossa, demais, cara. O Shrinezinho, onde tá o... Onde fica os Amazenta e o... E os Asia, tá ligado? Aquela... O santuáriozinho lá. Santuáriozinho, é muito da hora aquele ambiente. E a música? Então, a música da floresta em si... Aliás, a gente falou um pouco das músicas, mas é verdade, né? A música dos lendários, do próprio Zamazen, dos Ascian, e essa música que imita o uivo, assim. Nossa, eu achei muito da hora. Isso é louco. Não, demais, é maravilhosa, cara. Porra, eu sei lá, dá um negócio assim. Tem uma profundeza a mais essa música, sabe? Tipo. Verdade. Ela não é tão, tipo, fantástica, né? Tá ligado? Ela não quer, tipo, ser a melhor música da franquia, de fato. Mas ela manda muito bem em questão de clima, né? De setar o clima pro rolê, assim, então. E falando nisso, mano, a gente esqueceu. Ainda bem que o Bruno tá aí. A gente esqueceu de falar da primeira cena do jogo. É verdade, né? A gente não falou do começo do jogo, né? Que burros nós somos. Desculpa, eu te falei de burro. Caramba, Daniel, você é muito burro, hein, mano? Sacanagem. Aqui é verdade, a gente falou tanto de outras partes que a gente acabou esquecendo no comecinho, mas eu posso falar que, você lembra, bem honesto, acho que é o melhor começo de jogo da franquia. Nossa, concordo. Cara, eu concordo também. Tipo, sabe o que eu gostei? É porque é muito natural. Desde o começo você já tem liberdade, sabe? Não é uma coisa presa, assim, tipo, se você for considerar canto, canto, beleza, o professor fala, ó, vai lá pegar o pacotinho pra mim lá no PokéCenter. Aí, aliás, no Mart, né, aí você sobe, vai no Mart, pega o negócio, você não consegue subir, você mal tem acesso ali, tipo, você tem acesso à rotinha ali do lado, né, de Viridian, tipo, vai pra esquerda, pra Liga Indigo, mas você não consegue ir pra frente nem nada, tipo... Então meio que tem aquela coisa, tá, beleza, eu sei que tenho que ir ali, tipo, apesar de você não saber no geral o que fazer, se você é uma pessoa nova no jogo, você tem uma ideia de que, tá, eu não consigo passar daqui por enquanto, então eu sei que o meu problema, ele tá delimitado nessa região, então você vai resolver e tal, sim. Aí você volta, tudo mais, vai pra frente, né, isso aqui, e vários jogos você tem isso, né, já nesse não, é tipo, pô, você tá descendo a rota, conversa com o negócio, aí a ovelhinha estourou o bagulho e você, porra, verdade, vamos ver, né. Tipo, porque ele te gera uma curiosidade nesse sentido, o roteiro. O tipo, primeiro não pode entrar naquele lugar. Exato, sabe? Tipo, o Luta lá batendo. Eles falam que é perigoso e tal. Uhum. Aí depois você consegue ir lá e você, pô, beleza, já tenho um Pokémon, vamos explorar, etc. Aí você vai, explora, acontece o bagulho mal louco, você volta. Aí, porra, vamos lá pra professora então. Passou pela primeira cidade, foi no laboratório, ah, professor, tá lá no outro canto, você desce, é outro, tipo, você já vai conhecendo o mundo, você já vai passando, já vai capturando Pokémon, na hora que você chega na professora, você já, mano, você já tem uma equipe completa, se você quiser, sabe? É verdade. Até porque na primeira rota tem muita variedade de Pokémon, né? Tipo, tem bastante vários. Sim. Mas esse rolezinho louco que você falou, Bruno, é a chave. Eu achei muito foda isso, quando você entra na florestinha. Primeiro que você é afrontoso, você fala, não pode entrar? Ah, mas eu vou entrar. Aí você entra. Sim. Aí você se dá mal, porque você encontra... Ai, não consigo falar isso. É muito legal. Pode falar alguém aí, Nicolas. Então, eu gosto desse segmento inicial, porque ele é um tutorial muito bem scriptado, tá ligado? Sim. Pra parecer que ele não é scriptado. E isso não é... Isso é um mérito, tá ligado? Isso é muito bom mesmo. Sim, quando você entra na florestinha e vai encontrando os Pokémon, depois você encontra lá o, né, entra a neblina, né, aí fica um indício de remake, né, porque, né, se tivesse um Defog ali, né, só não vê que não quer. Tem Pokémon que você tem contato com a suposta região que tem os lendários no começo, deixa aí essa. É verdade, porque você sem, né, você, né, lá no comecinho, lá, né, já tem a caverninha lá, né, é verdade, do Lake Verity. Nunca lembro qual que é o Lake... lado. Enfim. É. Acho que é o Lake Verde. Então, é muito legal esse... Eu acho que ele deixa um bom clima pro começo do jogo, assim, de você já encontrar com o lendário logo de cara e tal. Mesmo que seja a primeira vez, né, e você não poder bater nele, né? Ele só dá aquele susto e tal. O Sim. Ghost, né, de canto, que você não pode bater nele. E é o muito Ghost, sobrenatural. Que é uma neblina meio louca, aí você vê a miragem do Pokémon, um título, né? Se é Sword, é Ozace, um estilo de Zamazenta. Sim. E você não consegue fazer nada, você fala, meu Deus, eu sou só um jovem, nem que eu peguei meu inicial direito e já tenho um cachorrão desse. Um satanás tá na minha frente. Isso é muito legal mesmo. Sim. Isso que é engraçado, né? Porque eu tinha comentado com o Danny que eu tinha visto esse spoiler, né? Eu tinha tomado esse spoiler antes de começar o jogo. Sim. E aí quando eu... Assim, essa coisa, eu tinha visto que você batalhava com... Encontrava com o lendário. Mas não como era a batalha. E aí quando eu tentei bater e não acertava, eu achei isso muito da hora, realmente. O fato de você, tipo... beleza, ele tá só dando um gostinho aqui, tá ligado? E tentando melhorar o clima aqui, né? Construir o clima do jogo. Isso é muito massa mesmo. Não, é demais. Pode falar. Tipo, esses lendários de capa também. Deixa eu ver. Tipo, tudo bem que você pega o Mewtwo no final. Não tem lendário de capa na primeira geração. Na segunda você pega antes da liga. Na terceira antes da liga. Na quarta antes da liga. Na quinta, tipo. Todas elas você pega antes da liga. Tipo, no máximo que você consegue é pegar o Eternatus na hora que você tá na liga, tipo, no meio da liga. Teve o primeiro dia. Durante, né? Você pegou no meio, mas, tipo, você pode ir com o Eternatus, mas ele até tá num nível acessível, assim, pra você jogar ali o campeonato, mas provavelmente você já vai ter outros Pokémon mais evoluídos e talvez você assim, né, já esteja com a equipe fechada. Agora, os de capa mesmo, você ainda vai ter que encontrar depois, no pós-game, sabe? Tipo, e ainda tem mais histórias sobre eles. Tipo, cara, era um pouco disso que a gente queria, que a gente tanto falava. Sim. Aqui, tá ligado? A gente quer lendário que apareça com historinha, tipo, evento, tem que ter historinha. Esse daí não é um evento, mas tem toda uma historinha envolvendo eles e tudo mais. Toda a história da região tá envolvida com eles. Tem toda uma série de realmente eles serem lendas, no sentido literal da palavra, sabe? E é, pois é, e aí você vai vivenciar e tudo mais, vai passar por aquilo. E termina justamente também com o seu rival pegando o outro, tá ligado? O oposto. Porra, é nossa, muito cara. Legal isso. É muito legal. Bom mesmo. A construção do Hopi nessa parte é foda. Sim, porque vocês são os dois heróis. Sim, vocês são os dois novos heróis, basicamente. E os próprios dois lá, o Swordbert e o Shield, não sei as quantas lá. É, como é que é o nome deles, né? Shieldbert e Swordbert. Nossa, Swordbert e Shieldbert. É feio. O cabelo deles é horrível. Mano. Não, quem que foi que comentou na live, Bruno, que o Swordbert parecia escolhendo o Professor Raimundo? Era o Galeão com Bica, tá ligado? É. Igualzinho o Galeão com Bica, mano. Mano, pior que eu não lembro quem foi que comentou, mas eu achei que ele, tipo, achei aquele comentário tão genial, porque eu não tinha puxado realmente a referência, mas foi muito bom. Muito da hora. Eu vou, por exemplo, eu em particular, eu acho meio zoado essa parte do pós-game, tá ligado? O lance dos dois caras, sei lá. Sabe, tipo, por exemplo, vou traçar um paralelo com outro jogo que o Omori dirigiu. Omega Ruby Alpha Safira. Omega Ruby Alpha Safira, a Zilin aparece desde o começo do jogo. Ela aparece, tipo, na florestinha lá. Depois ela aparece, acho que em mais um ou dois momentos do jogo. E aí no pós-game ela é o principal, né? Tipo, ela fala assim, estamos aqui e tal, né? Manipulei vocês tudo, seus trouxas e tal. Disfarçada, né? Como que ela tava disfarçada. É. Se tivesse aparecido alguma coisa desses dois malucos antes, eu ia talvez achasse mais da hora, tá ligado? Tipo, nem que eles tivessem aparecido uma ou duas vezes durante o jogo, vendo, né, a galerinha correndo atrás das histórias do rolê e tal. Aham, uhum, citando eles. Ah, o príncipe, sei lá, os príncipes, os futuros reis, sei lá, qualquer merda que eles são. Porque eles estão aqui na abertura do campeonato, né, como é um grande evento, geralmente não, nossa, tem uma figura política ali e tudo mais. Como é que, tipo, sei lá, passou tanto tempo de campeonato, passou todo o rolê aí, mano, os caras quase destruíram a região. Quase trouxeram o inferno pra região. E tipo, onde tava esses caras, tá ligado? Que são os dois descendentes dos reis, tá ligado? Que é até agora não apareceram, tá ligado? E é até meio estranho, porque tipo, isso até, de certa forma, pode até sugerir uma contradição aí, porque no começo eles levam a entender que só tem um herói, mas no meio da história você descobre que tem dois. E aí depois no final você sabe que, tipo, eles sabiam que tinha dois e que os dois descendentes, né, estavam querendo retomar agora. É meio estranho, exatamente. Tá ligado? Achei meio um pouco forçado essa parte do pós-game, tá ligado? Eu achei sim. A historinha, sim. Mas o que eu gostei realmente é o lance de você ter que resolver as tretas lá do, né, da Dynamax de cada ginásio ali que apareceu, e você encontrar com o Hop e ele capturar o outro lendário, que nem o Minami comentou aqui no chat. Que o Hop humilhou o protagonista capturando o lendário com a Pokéball, de fato. Mas é muito a gente humilhou tanto ele também. Deixa é verdade, a gente destrói ele o jogo inteiro, né? Ele tem que. Pelo menos ele pegou na Pokébola, ele pode se gabar disso. E basicamente ele pegar e batalhar com a gente no final é muito legal mesmo. Muito bacana, tipo, quanto a essa parte, né, eu tava falando mais de ter uma história, assim, de ter um pós-game, porque a gente sentia falta disso. Os pós-games eram muito de você cumprir uma tarefinha aqui, fazer um negocinho ali, preencher não sei o que, pra ganhar uma recompensa bobinha, e aí você tem uma historinha, tipo, realmente, eles são forçados, eu gosto de como eles são chatos, te irritam, mas tem o sentido do porquê disso, eu gosto disso. Sim. Mas. Então, a construção dos personagens, eu gostei, assim, eu concordo com o Nicolas, tipo, achei muito estranho os dois, mas eu gostei dos personagens, assim, tipo, deles serem chatos e irritar muito você. Sim, gente. Eles são ótimos. Eu gostei muito também do Hopi. Muito, muito. Não, em questão de personagem, esse jogo tá muito da hora, né? Tipo, não tem que reclamar de nada. Sim, sim. Mas. E eu gostei também de você ter conseguido pegar lá o shield lá, o escudo, ou você pega, né, a espada enferrujada ou o escudo enferrujado de um dos dois. E sim, o Hopper não consegue pegar o dele. E aí ele fica mó triste, né? E, ele fica e aí, tipo, no final o Hopper vai lá e, tipo, eu percebi, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça. Porque eu peguei o Pokémon Shield, né? E aí eu venci o Shilbert. O Hopper perdeu do Sword. Nananã. E no final é uma batalha de dupla. Que é eu e o Hopper e os dois. Só que os monstrinhos, os Pokémon, os monstrinhos, parecem uma avó falando, ó, monstrinho. Os Pikachus deles. Meu, os Pokémon do Hopper só atacavam o de Sword, o que ele perdeu. Ele não atacava os de Shield. E eu não sei se foi brisa na minha cabeça, mas eu senti que ele tava, tipo, com ódio daquele cara, porque roubou a espadinha deles. Eu porque no final ele vai, pega a espadinha e vai embora. Ele fala, peguei, agora eu vou lá pegar o Zacian. Faz sentido, faz sentido. Eu não cheguei a prestar atenção pra ver se o Hopper tava batendo no, só no cara do escudo, no meu, ou se ele tava batendo aleatoriamente. Eu não cheguei a prestar atenção nisso. Eu não cheguei a prestar atenção nisso. Mas se for, então de parabéns, realmente. Depois você pode ver, né, já que você tá agora no seu segundo save lá e tudo mais. Acho que dá pra você ver depois isso daí. Não, isso, dá uma olhadinha. Depois eu pego na live, eu live e pulo lá na partida. Eu não quero zerar, eu não quero fazer o pós-game de novo, não. Tem que batalhar com muito bicho. Né? Não tô afim. Os caras capturam, terminar a Dex. Um dia eu vejo. Boa, mas. Aí, cara, o que a gente. O que a gente tinha comentado antes do. Quando você ainda não tava aqui, era que a gente achou muito massa o rolê do Hop ele virar assistente da Sony no final, tá ligado? Ele meio que fala assim, não, beleza. Achei da hora aqui, mas me encontrei, tá ligado? Eu acho que eu vou me sair melhor nessa pra essa área aqui, que sim, que não é necessariamente pra bater de frente contigo, mas é, né, a gente tá seguindo caminhos um pouquinho diferentes. Isso eu acho muito fantástico, realmente. Não, é muito legal. Tipo, você vê uma evolução do personagem, assim, muito boa, sabe? Tipo, ele amadurecendo em relação à posição do irmão dele, do que o irmão dele representa pra ele, tipo, claro que assim, né, a gente sabe que é superficial comparado a outros, sabe, tipo, não é um The Last of Us, um God of War da vida, que o desenvolvimento do personagem é absurdo, é um joguinho, tipo, mano, querendo ou não, é um jogo que tem que ser infantil, tipo, nesse sentido, porque ele tem que convencer desde as crianças até a galera mais velha, tipo, então você precisa fazer um bagulho que as crianças vão entender, então é bem mais de boa, bem mais leve. Mas é legal a evolução que ele tem, assim, tipo, é algo que você não vê muito nos outros rivais, sabe, que você tem por aí. Sim, sim. E é legal. Só não me convenci muito na hora que a gente tá indo na liga e ele fala, acho que eu vou torcer pra você contra o meu irmão. Tipo, passou o jogo inteiro aí, né? Agora vem com ele. Não, mas sabe o que faz sentido? Porque, tipo assim, é meio que pro ego fala assim, bom, eu perdi pra ele, mas ele ganhou do cara mais foda, tá ligado? Então, tipo, beleza, então eu vou torcer pra ele, porque aí eu me sinto menos mal, tá ligado? Se o player perde pro Leon, quer dizer que eu perderia pro Leon também, tá ligado? Então é meio que o... É, aquela coisa. Mas é massa. Sim. Mas uma coisa, tipo, falando disso, assim, né, dessa relação. Cara, eu gostei muito, muito, muito dessa região ser... esporte, sabe? Tipo, tem o problema, tem o vilão, mas ele aparece no momento dele, tem umas leves caminhos que te levam a acreditar o que... a desvendar o que tá acontecendo ali e tudo mais, e você vai percebendo. Mas não é uma coisa que, tipo, vem na sua hora o tempo todo, e os adultos ficam, ai meu Deus, eu vou pra tal canto e você vai atrás do vilão principal, viu? Tipo, não tem isso. Sim. É que, mano, é o esporte, cara. Eu, como uma pessoa competitiva que eu sou, se você me colocar pra assistir um jogo de bolinha de gude, vou arrumar alguém pra eu torcer, sabe? Vou ficar puto se a pessoa que eu tava torcendo não ganhar. Tipo, eu adorei ser sobre esporte, assim, esse jogo. Eu achei, cara, isso pra mim foi maravilhoso. Foi uma refrescada, sabe, que deu, assim, na franquia. No geral, esse é um jogo que ele sai bastante dos clichês que você tem na franquia inteira. Mas esse, pra mim, foi um dos que eu mais gostei, assim. Tipo, quebrar isso. Você tem um momento que você vai salvar o mundo, beleza, vai lá, salva. Mas o rolê inteiro é, tipo, sobre competição e tudo mais. E eu gosto disso. Eu acho bem bacana. Então, eu lembro que você tinha comentado algo que eu, assim... Eu acho bom e ruim ao mesmo tempo, tá ligado? Que é, tipo, eu tô aqui na jornada e tal, beleza. E aí, pá, cara, apareceu um Pokémon Dynamax que tá destruindo a cidade, não sei o que e tal. Lá, Cabo Lock, não sei o que. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não, vamos lá, vamos lá. Daí o Leon, não, não, não. os adultos vão resolver isso aqui. Vocês vão continuar com seus esportes aí. Vocês vão continuar batalhando com o ginásio. Deixa que a gente cuida dessa merda aqui. Aí eles vão lá e cuidam e você vai lá, né? Continuar, segue o baile. Ué, isso é muito legal, porque tipo, realmente falar assim, ah não, beleza, né? As crianças, deixa as crianças fazer o rolê deles ali, deixa as crianças se divertir, tá ok? Mas, por outro lado, eu acho que seria muito legal, mais legal também, talvez, ir batalhar junto com eles, tá ligado? Em questão de gameplay mesmo, tá ligado? Sim. Seria divertido estar junto lá, resolvendo algumas tretas aqui e ali. Pelo menos alguma treta ali no meio, né? Porque teve umas duas ou três vezes que aconteceu isso seguidamente, né? Tipo, eles falam assim, não, vamos, né? Continua aí e a gente faz aqui o negócio. Seria interessante, deixa os garotos brincar, como o pessoal tá falando. Mas eu gosto dessa mentalidade, tipo assim, não, deixa as crianças se virar aí e a gente resolve aqui as tretas de gente grande. Sim. Mas é legal que focou realmente no que Pokémon e o que tinha nas primeiras gerações mesmo, né? É, em realmente você ganhar um campeonato. E isso realmente foi se perdendo um pouco. Se você for fazer uma. Não sei como fala. Um paradigma, um paralama. Um paralelo. É. Se você for fazer um paralelo das gerações, tipo, isso foi se perdendo um pouquinho, né? Seu foco chegou num determinado momento que era dominar o Pokémon lendário, ou salvar a região. Não, nesse daí, o seu objetivo desde o início foi vencer lá a liga, lá, o campeonato. Exato. E é legal que, assim, até as pessoas... Eu me senti realmente um campeão quando eu venci, porque o pessoal de Galar, os NPCs e tal, eles mudam sua forma de tratar. Você não é só um treinador Pokémon. É, isso é legal. Você é participante mesmo de um campeonato. Muito legal. Isso é massa mesmo. É, e cara, o rematch da liga é outra coisa diferente, porque quando você vai lá dar rematch, você não tem a partida com o outro campeão. Não, você passou pelos estágios lá do negócio, derrotou todo mundo, ganhou a liga, tá ligado? É isso, tipo, é como se fosse um campeonato de qualquer outro esporte aí do mundo. É oitava de final, quarta, semifinal, ganhou ali, tá certo, sabe? Tipo, o primeiro molde da liga pra você ser campeão, você tem que enfrentar o Leon. No resto é tipo, sim, você vai no projeto normal. E mano, eu achei isso bem bacana mesmo. Tipo, então isso eu acho bem massa. Eu vi que tem um rolê pra você escolher alguém, de certa forma, ali pra participar. E eu não sei se eu fiz uma rematch, mas eu não escolhi ninguém. Eu escolhi o... É, pois é. Ninguém. E aí eu não sei se o que isso influencia ali, se ela, tipo, se ela meio que força aparecer, sei lá, talvez na última batalha, alguma coisa assim. Mas eu achei muito legal o lance de você, tipo, a primeira vez que você luta é scriptado, beleza, né? Pelo menos no... Eu acho que no Sword e no Shield é igual, não deve ser diferente. É nessa, a Bia e o dragão, o Raiden. O meu é nessa, o Alistair e o outro lá. Sim, no caso, depende da versão, é. Aliás, antes tem o Bid, né? Tem o Bid, que seria tecnicamente a Elite Four inicial, né? O Bid, a Nessa, a Bia, o Alistair e o Ray. A menininha da Marnie também, né? Mas a Marnie e o Hop tem é antes disso, né? É tipo na primeira rodada, sim, entre aspas, dos competidores. Verdade. E aí, pra valer mesmo, são os líderes, o Bid, os líderes e o Champion, de fato, né? O que faz sentido. E a Elite Four, por exemplo, eu era uma coisa que eu acho que eu, no início, se eu soubesse que não ia ter Elite Four, eu ia falar, puta, mano, tiraram. Mas realmente fez todo sentido tirar, e eu acho que faz mais sentido ter esses personagens que já são construídos e que a gente já viu uma história em torno deles, ser Elite Four, digamos assim, entre aspas. Sim. Do que, tipo, do nada aparecer uns outros personagens que a gente nunca viu e, tipo, tá lá. Porque, assim, era isso que a gente via na Elite Four, que era pessoas poderosas, então. Mas não tinha um afeto, né? É, não tem afeto porque a gente, assim, a gente gosta muito, por exemplo, dos Elite Four da primeira, segunda, terceira, quarta geração, mas eles não têm background nenhum, basicamente, naquele momento. A não ser, sei lá, talvez um ou outro. Deixa eu ver. Sim. Eu realmente não lembro de nenhum que tenha. Beleza, na segunda geração. A Lorelai em Let's Go, por exemplo. A Lorelai no Let's Go tem. É, ela aparece, exatamente. No. Tem alguém, eu acho que o Flint na quarta geração ele aparece também lá no final do jogo. Aparece. Tem a relação com o Volkner e tal. Se não me engano, chegam a citar o Bruno antes da liga, não chegam? Tipo, Encanto? Putz, eu não lembro, mas se eles citarem, tipo. É essa, aquela coisa, eu acho. fora do lugar, né? Que tem nos jogos, no geral. É, o único que talvez tivesse isso era o Blue, de fato, porque ele era o champion, né? Mas ainda assim ele não era do Elite Four, né? Tem o próprio Lance. O Steven ele aparece também, né, sendo o champion. O champion costuma ter um pouco mais, então, né? Se a gente for parar pra analisar. O próprio Leon ele também tem, né? Mas os membros da Elite Four realmente sempre foram tirando em a Lola, né? Só que a Lola, em particular, eu acho meio... Eu acho que aqui faz muito mais sentido, tá ligado? Uhum. Desse jeito que funciona. Eles não tentam forçar uma Elite Four, porque é meio que um campeonatão e tal. Eu acho que fica bem mais natural, sabe? É, você rebatalhar com eles e tal, de uma forma mais importante. Eu acho bem massa. Sim, é verdade. É, um cara nerd game, ele tá perguntando, tem mesmo 18 ginásios? Isso me fez pensar um pouco. Não tem, e nem chega perto. É, tem sim, se a gente for somar os dois jogos, tem 10, é. E tipo, eu lembro que a Game Freak, tá certo que foi uma revista, né, que falou algo parecido, que parecia que ia ter diversos ginásios dividido entre grande e pequeno, alguma coisa assim, sim. Mas que iam aparecer, e não apareceu nada disso. É, na verdade, o que aconteceu? A Game Freak, ela deu uma entrevista pra Game Informer, eu acho, né? Acho que foi Game Informer. Isso. Ou foi Eurogamer? Não, foi Game Informer. E nessa entrevista, traduziram que seria, entre aspas, o background, tá ligado? Da região de Galar. Que, tecnicamente, existem 18 ginásios na história e que eles são divididos numa liga minoritária e uma liga majoritária. E a liga majoritária é o que aparece no jogo, tá ligado? Pois é. Só que aí traduziram de uma forma que parecia que ia ter todos os ginásios. Mas isso era só uma coisa tipo backstory, tá ligado? E a gente chegou a comentar sobre um pouco disso, assim, né? Tipo, eu não lembro se foi na última live, mas eu e o Nicola, a gente tava conversando que é foda porque a Game Freak, ela sempre foi muito fechada, tipo... A franquia meio que Pokémon, ela é um pouquinho fechada pra imprensa estrangeira. Tipo, ela sai um pouquinho aqui na imprensa ocidental, na verdade, né? Tipo, quando é algo muito, assim, grandioso, não sei o quê, tipo, é algo muito fora do padrão de se ver, etc. Ah, e agora que tá começando a também nos sites de games eles comentarem mais frequentemente sobre Pokémon, porque também não era muito comum há uns 2-3 anos atrás ter isso. Ah, com certeza. A Switch, aí, né? Sai do console grande, os caras falam também. Sim, pois é. Começa a falar muita bosta também. Aí você imagina, os caras vão, se propõem a dar entrevista pro site do Game Informer, tá ligado? Que é uma rede, assim, não é que é, um dos maiores do mundo, mas é grandinho. Então, né, teria que ter ali um certo cuidado com o seu trabalho. Os caras vão, não, beleza, vamos dar essa entrevista. E geralmente é só na Curucuro, né, que sai os negócios ali lá. E os caras vão e fazem uma cagada dessa, sabe? Tipo, eles se abrem, eles falam, não, gente, beleza, vamos dar esse passo, pode ser legal. E os caras cagam, sabe? Com o trabalho, tipo... Sim. Agora, mano, e aí? Tipo, é bem provável que talvez os caras no próximo falem, tipo, ah, mano, sei lá, né? Tipo, a gente poderia até trabalhar com outro, mas se não tiver, não tem problema, né? Se a gente der entrevista, pode sair informação certa, beleza, ninguém está perdendo, mas se sair errado, sabe? Que nem da outra vez, aí dá merda. Então, tipo, então. É foda, sabe? Tipo, o que isso pode gerar? Eu fico meio assim, tipo, que é uma pena. É triste o vacilo dos caras. Mas espero que... Mas faz parte também, né? Não desmotive a galera, assim, a continuar se abrindo um pouco mais pro ocidente, assim, de uma forma mais justa. Mas eu acho que tem um pouco dos dois lados também, porque, assim, eu não digo necessariamente da Game Freak, Pokémon Company, Nintendo com a Game Informer. Eu digo até da parte dos fãs também. Porque, por exemplo, eu lembro que na época que saiu esse rolê, que, tipo, beleza, tava todo mundo esperando que fossem, né, alguns ginásios ali, talvez 8 e tal. Apesar que eles já tinham até divulgado que eram 8 ginásios num press release. E a maior parte dos sites tinha divulgado isso de forma correta. Sim. E aí, depois saiu esse negócio, e aí todo mundo, uau, né? Tipo, todo mundo ficou, né? Excitado, né? Ficou de pau no braço. Tipo, uau, 18 ginásios, o que tá acontecendo aqui e tal? E aí, tipo, falaram assim, não, gente, ó, não são 18 ginásios. Ah, não, agora esse jogo é uma bosta, tá ligado? Então, tem um pouco dos dois lados também, saca? Tipo, eu acho que uma das coisas que quebrou um pouco as pernas da galera, da fanbase, praticamente, né? Porque a galera que não é necessariamente... que não acompanha necessariamente as notícias fervorosamente, né, como a gente. Sim. Essa galera, tipo, não tá muito aí pra por exemplo, o corte da Dex, sei lá, outras coisas, assim, o gráfico um pouquinho menos melhor, não sei o que, tal, essas coisinhas que, né, a fanbase tava reclamando bastante. Mas eu acho que se eleva muito expectativa pra algumas coisas que, de certa forma, não precisa se elevar tanta expectativa, tá ligado? Sim. É, seria muito legal ter 18 ginásios? Seria muito legal ter 18 ginásios. Não tem 18 ginásios. É ruim por causa disso? Não é ruim, tá ligado? Muito pelo contrário. Na verdade, os ginásios que tem são muito da hora, tá ligado? Então, talvez eu agradeço que não tenha muito porque... mais da hora. Mas não é por causa de... A gente não pode também 100% ficar no âmbito do que seria, do que seria, do que seria, né? Tipo, o jogo e saiu... Será que seria da hora? Porque assim, a gente amou a questão de ginásio e de personagem. Talvez com 18 ginásios, a profundidade dos personagens líderes de ginásio seriam muito mais raso, né? Ah, então. E talvez a gente estaria reclamando, falando, nossa, é, tem 18 ginásios, mas um pior que o outro. A gente não gostou dos personagens. É. E a gente amou os personagens. Então, tipo... Às vezes a gente não sabe o que a gente quer, né, também. Tem esse fator também. Eu acho que, assim, eu não quero dizer também que eu não quero ser o corta-hype, tá ligado? Tipo, de falar assim, ah, não, tem que, né, não pode gostar de nada. Não, eu gosto também, sim. Eu fico empolgado com as coisas, mas existe uma diferença entre expectativa, né, o que a gente gostaria que acontecesse e o que às vezes vai acontecer, né? E às vezes, se você, o hype tá muito alto, ou se a pessoa não sabe necessariamente qualquer palavra. É, tipo, ela não diria nem de controle. É que, por exemplo, bateu a expectativa, foi lá pra cima e se decepcionou com a realidade, tá ligado? E aí a pessoa, ela não consegue aceitar muito bem isso, tá ligado? Eu acho que tem uma galera que simplesmente não conseguiu aceitar algumas coisas e acaba partindo pro hate gratuito em cima do jogo, tá ligado? Sim, é verdade. Tem que ter um equilíbrio aí também de você saber lidar com esse sentimento ruim, que na verdade não é só com Pokémon, é com qualquer coisa da sua vida, tá ligado? Se você sabe lidar com essas coisas, a vida fica muito melhor. O que não quer dizer que o jogo também seja perfeito, nem nada do tipo, né? Tem vários probleminhas aqui que, se a gente for também listar, a gente não acaba, né? Sim. Mas é isso aí. O jogo, em média, tem, sei lá, 20, 30 horas de gameplay. Não tem como a gente citar tudo, mas... O que dá pra falar, realmente, são as impressões que a gente tem das coisas mais interessantes, né? Tipo... Sim. Que a gente viu. Não sei porque eu tô falando isso. Mas é isso. É isso. Bruno, no começo a gente tinha falado, no geral, bem superficialmente, as nossas opiniões sobre o jogo. Mas como você não estava presente no começo, gostaria que você pudesse falar aí, pra gente até encerrar e dar fechar um panorama aí geral, porque a gente já tá com quase quantas horas já aqui? Quase 2 ou 3 horas já de cast. Mas, então, obrigado pelo espaço, pela minha chance de brilhar. Brilha muito. Shiny. Você é um shiny que brilha estrela ou brilha quadrado? É shiny, vai brilhar estrela ou quadrado? Eu sou pobre, tipo, eu não sou dessas coisas raras que você acha na vida, não. Eu sou qualquer um, é isso. Mas, então, eu gostei do jogo, achei ele divertido, porque assim... Eu tenho na minha mente, e deixando óbvio, gente, essa visão ambiguinha. Claro que, né, já tinha que todo mundo levar na questão, se a gente tá dando opinião aqui, é uma opinião nossa. Mas, enfim, a galera sempre pistola e eu fico puto com o pistola. Mas eu jogo Pokémon pra me divertir, tá ligado? Então, se o jogo me diverte, se o jogo me entretém, eu gostei. Eu sei que vai ter problemas, eu consigo olhar, eu consigo ver e falar... Porra, nesse ponto ele peca, nesse ponto ele vacila. Aqui, porra, podia ter feito isso daqui de uma forma melhor. Mas foda-se, tá ligado? Enfim, me divertiu? Acho legal. É tipo filme também. Tipo, eu não vou ficar, ai, nossa, mas aquele filme, a fotografia. Mas a fotografia, nem filme. É, sabe, tipo, porra, beleza, tem os aspectos técnicos? Tem, mas esse negócio me divertiu, me entreteu. Levou um tempo na minha vida que eu queria dedicar e esse tempo foi positivo, porra, da hora, tá ligado? Tipo, eu tive um retorno positivo. Se eu sinto que eu tenho um retorno positivo, eu gostei. Então, tendo feito essa volta toda, eu gostei do jogo, achei ele legal. Os problemas, realmente, às vezes dá aquela quebradinha, assim, sabe? Tipo, algumas coisas, assim, que você fala, porra, sério? Tipo, sério isso? Meu Deus! Mas, cara, eu achei o jogo sensacional e... Como eu já disse também numa das lives aqui, tipo, acho que o melhor ponto e o pior ponto do jogo estão justamente na Wild Area. Tipo, o melhor é a Wild Area como um todo, como o conceito dela inteiro. É sensacional. E o pior ponto é justamente ela, porque a comunicação não é boa pra você jogar com os outros amigos. Se bem que depois da atualização deles lá, né, que eles fizeram uma atualização agora na... Foi na quinta, se não me engano, na sexta? Acho que foi na sexta. É, sexta de manhã, tipo, passou o dia inteiro bem zoado. E aí, né, a gente tem que entender, porque é manutenção. Todo jogo online que a gente joga tem manutenção de vez em quando, faz parte. Com certeza. É, ruim, mas tem. Inclusive, é bom que tenha manutenção, né? Inclusive isso. É verdade. É bom, né? Mas à noite, cara, tipo, eu tava achando muito rápido as coisas. Se bem que eu demorei pra fazer uma troca com carinho, mas aí, tipo, a gente tava se comunicando pelo chat do YouTube e tudo mais, tava difícil. Mas foi esse ponto, assim, tipo. Agora, de resto, parecia depois que tinha voltado a comunicar melhor e tudo mais. Mas, tipo, esse ponto da comunicação pra Wild Area, ele é muito ruim, sabe? E aí, junta nisso a parte de que, porra, cadê aquele PSS maravilhoso que a gente tinha? Tipo, realmente, eu acho que a gente pode perder esperanças dele voltar. Porque, sabe, porra, era um sistema, cara, era um sistema tão bom. Ele já puxava sua lista de amigos no 3DS, já jogava todo mundo, mostrava ali o char de cada um, o nick no jogo, mostrava o char de alguém que você batalhou numa partida aleatória online, que você trocou um Pokémon, você conseguia ver o char daquela pessoa por um tempo, sabe? E agora você não tem, você tem que ficar usando codiguinho, cara. Tipo, porra, me dá uma opção de puxar a lista de amigo. Ou então, tipo, por exemplo, alguns jogos multiplayer de Xbox e Play 4, não necessariamente dentro do jogo você tem isso. Mas ele pode fazer o seguinte, ele pega você, volta pro menu inicial, pra tela lá de selecionar os amigos, aí você abre o menu e tem a opção, convidar pra jogar, tá ligado? Convidar pra fazer alguma coisa. Aí volta pro jogo e aí você seleciona o que você quer fazer com aquela pessoa. Então, tipo, Destiny mesmo, que foi um jogo que eu passei horas e horas jogando, dava pra ter isso, sabe? Tipo, quero convidar fulaninho pra raid. Pra fazer uma raid aqui, pra fazer um anoitecer. Você pegava, você chamava o cara pela lista de amigos, ou por dentro do jogo também. E você podia fazer isso, tá ligado? E é triste. Nossa, é realmente triste perder, porque, cara, às vezes, beleza, você pode bolar o código que você quiser só pra você e seu amigo se achar. Vai rolar? Uma hora sim, mas às vezes você pode encontrar uma pessoa diferente. Tipo, eu mesmo acabei fazendo uma hora lá que eu encontrei uma pessoa diferente, achei que era o carinha que eu queria trocar e passei o Pokémon. Aí depois, putz, não era o carinha. Ai, caralho, que merda, tá ligado? Por sorte, era um outro carinha que tava assistindo a live, que ele também clicou pra fazer a troca. Mas aí, tipo, eu consegui pegar o Pokémon de volta, tá? Pedir desculpa, agradecer a galera. Mas, velho, tipo, sabe, pra que ter que deixar o jogador, o usuário, ter que passar por uma experiência dessa, sabe? Deixa o negócio ser 100%, tipo, porra. Enfim, esse é o ponto que acho que mais me revolta, assim. Mas, o meu chute é que eles estão fazendo isso pra, entre aspas, não forçar, mas pra vender melhor o home. Pra vender melhor, que a ideia do home é, tipo, boa, tá ligado? Eu acho que o home, ele vai ter um jeito mais fácil de fazer isso. Mas não sei, vamos ver ainda no futuro o que vai acontecer. Mas é bem comum acontecer isso que aconteceu com o Bruno, porque ontem mesmo eu fui trocar um Pokémon com o Nicolas e apareceu um Nicolas do Japão, estranho. É, apareceu uma outra pessoa pra trocar com o... Aconteceu comigo ontem, né? Quando a gente tava trocando, tipo, você foi, tipo, vinculou com outra pessoa e eu também vinculei com uma outra pessoa, tá ligado? Sim, é bem, bem fácil acontecer esse problema, é bem complicado, então fica de olho aí, galera. Eu, em particular, não, assim, eu acho que a comunicação, ela não é, assim, ela não é boa realmente, tipo, não é top, mas eu me incomodo só com a falta da friend list, tá ligado? A friend list ali já me resolvia todos os problemas, tá ligado? Então, é justamente isso, tá ligado? Tipo, eu acabei de pesquisar aqui, se você consegue colocar 4 dígitos, certo? Uhum. Se você repetir e etc, a variação possível são 6.561 códigos diferentes que você pode gerar dali. Quantas pessoas não estão jogando Pokémon ao mesmo tempo querendo fazer troca, tá ligado? Não faz sentido não ter uma friend list. Até porque a sétima geração teve, tá ligado? Que não teve foi Let's Go, no caso. Que é, de certa forma, a engine que eles estão usando, né? Mas... Sim. Não sei se é por conta disso ou não. Não sei se eles não tiveram tempo de trabalhar numa friend list. Não sei se. Não sei qual que foi a treta. Isso também é uma outra coisa também, né? Que a gente consegue chegar a essa conclusão. E que muita gente chega a essa conclusão depois de jogar o jogo. Eles podem falar o que quiser, mas dá pra ver que esse jogo foi levemente rushado também no desenvolvimento, tá ligado? Tem coisa que tá incompleta ali. Assim como o Sun Moon também tinha, assim como o Ultra Sun e Ultra Moon teve, assim como sabe? Tipo, todo jogo praticamente parece ter. Alguns antigos menos não parecia tanto, mas porque o escopo também era menor, né? Sim. É, aqui a gente vê muito mais isso. E... mas aí a gente entra naquela discussão, né? Tipo, ah, bota mais um ano de desenvolvimento. Ah, mas não é assim que funciona aqui, não, né? Assim. Tipo, capitalismo, não é assim. Capitalismo. É. É, eles não, têm não é... filho pra comprar muito dinheiro. É. O que mas... o que eu gostaria, por exemplo, de um jogo de Pokémon, que nem o Bruno falou, que o que eu espero, pelo menos, de um jogo de Pokémon é que ele seja, no mínimo, divertido. E Sword Shield me divertiu pra caralho. E tá me divertindo ainda. Exato. Uhum. Porque, porém, tem o fator de que, tipo, eu... é que eu comentei isso na hora que você não tava aqui, Bruno, por isso que eu vou repetir aqui. Mas, como eu joguei uma vez e joguei a segunda vez rushando, eu consigo entender que a Wild Area realmente é a melhor coisa do jogo, porque quando a gente coloca em questão de gameplay o resto, e se você não tá muito interessado na história, o jogo ele fica relativamente chato. Sim. É, e o que, entre aspas, fica melhor, o momento que fica mais legal do jogo, quando você tá puxando, é o final. Você chegou na liga, batalhou com os carinhas, tipo, é só meio que batalha, é uma batalha atrás da outra. Mesmo com o rolê lá do Rose, da Oleana lá e tal, você meio que faz uma coisa atrás da outra ali, você tá literalmente batalhando uma coisa, uma batalha atrás da outra. Sim. O resto é tipo ir do ponto A ao ponto B, ir do ponto A ao ponto B, ponto A ao ponto B, cutscene, ponto A ao ponto B, cutscene, ponto A ao ponto B, cutscene. E isso cansa realmente. Quando a gente tá jogando, explorando, fazendo os negócios, é uma sensação completamente diferente. Mas, e com a Wild Area. A Wild Area realmente é o que faz esse jogo ser muito bom. É... e é isso que eu acho do rolê, tá ligado? Posso fazer um adendo, uma coisa que eu acho que é bem interessante falar e que assim, pra mim fez muita diferença na experiência com o jogo. Foram os pokémons, assim, novos. Sim, eu acho que, assim, não sei se dizer de longe, mas eu tô muito encantado com os pokémons novos e os pokémons Galarian Forms dessa região, obviamente, né, de Galar. Sim, claro. É, eles fizeram eu ter uma experiência totalmente diferente, até porque, assim, você acaba se acostumando com alguns tipos, sempre tem aquele tipo favorito que você sempre pega, tal, e assim, você sempre tem um padrãozinho, às vezes, né, de captura, mesmo que você varie de geração a geração. Nessa, eu fiquei muito perdido, assim, em montar meu time. Que eu falei, vou ter o meu time e tal, que eu vou usar até o final. Porque tinha muitos pokémons que eu achei, assim, os designs muito bonitos. É, o carisma do pokémon, o tipo do pokémon. Assim, pessoalmente, eu montei, assim, um time que eu nunca imaginei que eu tinha montado. Eu sempre tive pokémon de fogo, não coloquei dessa vez. É, peguei uns tipos que geralmente eu não tô acostumado a batalhar com eles, até estranhei, assim. E eu achei isso muito legal, a experiência. É, Galarian Form, nossa, eu teria um time só de Pokémon de Galar e um time só de Galarian Form, porque achei todos muito bem estruturados, muito lindos, muito carismáticos. Mr. Rhyme, te amo. E eu queria, tipo, também, não é passar pano, mas dizer que, assim, em questão de personagens de Pokémon, esse jogo, assim, é 10. Sim, é justo. Eu acho que, realmente, da franquia inteira, é o jogo que tem os personagens melhorzinhos, assim, sabe? No geral. Você consegue se comunicar. Né? É, se você consegue se comunicar bem, tipo, com os líderes, sabe? Que é algo que você não tinha muito antes. Você consegue se conectar bem com vários, tipo, pseudo-rivais que você tem, né? Tipo, o Bid, a Marnie, que meio que são, mas não é o rival principal, é um rival de segunda categoria, digamos assim, não, né, tipo... E eles têm a história deles também dentro do jogo, de como eles se formam, os gym leaders têm isso. Tipo, cara, é tão legal, tipo, e é uma conexão que você não tem realmente nos outros jogos. É triste, né, a gente ter perdido tudo que a gente perdeu, mas esses pontos pelo menos são bons, assim. Eu só sendo bem honesto aqui, eu não, reiterando aqui, eu não ligo absolutamente nada pelo corte da Dex, tá ligado? Tipo, em questão sem de... sem o Pokémon Home não ia adiantar nada si mesmo? Só. É, também tem essa, sem o Home não teria como, não, tipo, já não daria pra passar de qualquer forma, né? Mas eu honestamente não me importo com a falta dos Pokémon na Dex. Eu acho que poderia ter. Mas não me incomoda nada. Eu acho que toda essa discussão do corte do Dex, eu concordo que não é legal, mas eu acho que é uma tempestade muito maior do que ela precisava ser, tá ligado? É, então, acho que até não lembro se foi na primeira, na segunda live que eu tava fazendo, eu tava conversando com a galera. Acho que tem um ponto, tipo, meio crítico nisso. Porque assim, chega a galera, eles falam, ah, a gente já sabia que no futuro ia chegar um momento que a gente ia ter que decidir fazer esse corte, a gente aproveitou que foi agora, tudo mais. Né, já era um novo jogo, uma nova plataforma, a gente fez agora, blá, blá, blá. Tipo, beleza, só que aí a gente tem um problema. Se vocês já estão vendo esse negócio vindo desde lá de trás, sei lá desde quando é isso, então é desde lá de trás isso. Tipo, cara, você tinha que ter, sei lá, ou duas opções, ou tipo, ou eu arco com a merda com o tamanho da pica que eu estou construindo, ou eu simplesmente não crio 160 e sei lá quantos pokémons novos numa geração só, sabe, tipo, podia descer o pé, podia reduzir, podia segurar, podia não ficar, sei lá, criando um monte de forma. Ou simplesmente banca, tipo, porra, a gente fez isso até agora, tá ligado? E, cara, é óbvio que a fanbase não vai gostar. É óbvio que a galera que te dá dinheiro não vai gostar disso. A sorte que Pokémon tem é que ele é tão grande, mas tão grande, que tem a galera que gosta de Pokémon, não necessariamente faz parte da fanbase, não necessariamente acompanha tudo, como você falou. Mas a galera, tipo, vai sair um jogo de Pokémon, ah, legal. Mas vai ser pro Switch, porra, um novo estilo, vai ser de um console de... Ah, então, eu vou comprar... Tipo, pô, sabe, a galera Sim. Se engaja de comprar, mesmo não tendo tudo, e enfim, enquanto, tipo, só que é meio foda você magoar a fanbase, a galera que é o seu público cativo, porque o ideal de toda a empresa era o público cativo, eu vou deixar ele cada vez mais cativo, e fazer cada vez mais os outros que estão pela bordinha vir mais pro centro, sabe, mais pra mim. Só que aí, tipo, você começa a meio que fazer isso, sei lá, eu acho meio zoado, assim. E aí temos outro problema, tipo, não que eu também ache o tamanho dessa Dex pequeno, porque 400 Pokémon não é. Mas se você não vai ter todos, nem numa opção de pós-game, nem como transferir pro jogo depois, eu acho que 400 de 890 e tralala é pouco. É pouco. Tipo, eu acho. Eu não acho pouco, não. Eu não acho pouco, não. Eu acho que poderia ter uns 500, mas eu não acho 400 pouco, não. Será? Ah, mas eu acho não, mano. Não, agora eu não te desculpo. Calma, gente. É batalha de... Sei lá, sabe? Eu concordo que, tipo, eu acho que também tinha que ter. Eu também acho que tinha que ser nesse sentido de... Bom, eles começaram, agora termina, tá ligado? Agora continua fazendo. Mas... Sei lá. Mas sabe o que eu acho? O que você acha? Pode falar. Não, o objetivo principal deles é fazer alguns... Eles já falaram até isso. Fazer alguns pokémons antigos brilharem de novo nesse jogo. Eu Shine. Acho que se esse for... Shine. Aí brilharam. Não, mas o objetivo principal também era isso. Fazer uma mescla e trazer alguns pokémons... Até o core da Dex foi por questão, talvez, tecnológica ou de tempo de desenvolvimento, enfim... Mas o objetivo também principal deles foi também trazer alguns pokémons antigos e trazer também, tipo, um brilho melhor para esses pokémons, que eles já estavam tentando fazer, acho que desde da sétima geração, da sexta. E eu acho que esse objetivo eles cumpriram. Tipo, eu pelo menos como jogador, eu vi vários pokémons que, assim, não tinham tanto brilho, tipo, eles forçando, sabe, a ter certo protagonismo, nem que seja o Trubbish, que é o Pokémon lixo, digamos assim, ele ganhou uma Gigantamax, e é uma certa forma de ganhar uma certa atenção do público, e fizeram muito isso também com os Pokémon de Unova, né, em geral, que são os Pokémons, assim, talvez mais odiados, digamos assim, pela fanbase de Pokémon. Eu acho que esse objetivo... Era um objetivo deles e eu acho que foi feito com sucesso. Eu, pelo menos, assim, senti que tinham vários pokémons que são figurinhas marcadas que não apareceram. E pokémons, assim, que eu já nem lembrava direito, estão lá no jogo e estão, assim, fortes, sabe? E eu gostei muito de ver isso. Desculpa, pode terminar. Pode falar. Não, pode falar. Mas, então, eu tenho três pontos aqui agora. Primeiro, tipo, você tava falando disso, por exemplo, o Pelipper é um Pokémon que não é lá essas coisas, mas nas nossas lives, virou, até o Flávio acabou de comentar aqui no chat, mas virou meme o Pelipper do Flávio Júnior. Porque toda a rede que ele jogava pra gente fazer, ele setava o Pelipper, mano, o Pelipper dele tava monstrão, então, tipo, ele carregava a rede só com o Pelipper, tá ligado? E a gente ficava, caralho, ó o Pelipper, ó o Pelipper. Aí eu peguei um Pelipper de uma rede que eu tinha pego lá e tal. Aí eu comentei com a galera, gente, peguei o Pelipper. Aí a galera no chat, pá, mas vai ser boladão igual o Pelipper do Flávio, não sei o que, tipo, virou meme, sabe? Tipo, porra, num jogo qualquer outro aí de Pokémon, o Pelipper não ia ter um destaque desse, ou, enfim, qualquer outro Pokémon não ia ter tanto destaque, assim, né? Tipo, desses mais esquecidos. Mas aí também, agora, o segundo ponto aqui, aí eu vou pistolar e eu vou bater em geral aqui. Sabe, tipo, porque, por exemplo, o Tominhas mesmo comentou aqui, virou moda na comunidade a expressão passa pano. Inclusive, tipo, o que eu vou falar é meio contra a galera que, digamos, passa pano, mas já bato do outro lado junto, porque assim, passa pano, não gosto, sabe, tipo, da galera que comenta isso, ai, você tá passando pano, velho, pelo amor de Deus, para de ser imaturo, tá ligado, odeio, fico puto cada vez que eu vejo isso daí, pode ser a mínima coisa, pode ser, sei lá, pode ser ironia, eu já fico puto, já me desgasto, mas é o seguinte... A galera vem primeiro falar, ah, e é por animação que a gente vai fazer. Tipo, beleza. A gente já viu que os caras lá na E3 não estavam desconfortáveis, que eles estavam dando essa notícia já com receio, tipo, é porque a gente... O quê? É porque a gente... O quê? Sabe, a galera já tava meio que se escondendo. Tipo, isso eu achei só. Aí veio a desculpa da animação. A gente viu que não é bem da verdade, porque as animações não estão nessa excelência. De fato. Sim. Aí tem o outro ponto que você falou que agora eu esqueci qual é, desculpa. Mas. Dos pokémons trazerem protagonistas. Ah, isso, protagonistas, isso, eu vou decidir do protagonismo, do balanço. Cara, é simples. Tipo, você faz como nas outras regiões que você falou, sabe? Tipo, você vem, só os pokémon dessa região, a gente vai deixar brilhar no meta. Você não precisa fazer igual a Pokémon fez nesses últimos anos, que ah, o primeiro ano vai ser só os pokémon da Dex de Alola. Aí no segundo, ah não, agora você pode usar alguns lendários. Ah não, agora você pode usar todas. Agora você pode usar Mega com Ultra Beast, com não sei o que. E o time vai ficando uma bagunça, tá ligado? Tipo, hoje em dia o método VGC, assim, é uma completa bagunça, tá ligado? É desequilibrado totalmente. Você vê sempre os mesmos times repetidos. Não tem nada disso, porque ela criou ali o negócio e ela foi destruindo, sabe? Ela acertou um negocinho, ela criou. Não, vamos fechar aqui nesse quadradinho. Aí aumenta, vai puxando os pontos. Que porra, não faz sentido, sabe? Então, beleza, você quer dar protagonismo? Dá. Você pode dar de outras mil formas, sabe? Tipo, você pode falar realmente, ah, só a galera aqui de Kalos que tiver o símbolozinho, taranã, e que vai poder participar do negócio. Só essa galera que vai estar aqui em tal rolê. Eles podiam falar, gente, beleza, nos três primeiros meses do jogo, vão ter só esses. A gente vai lançar os outros pokémons depois. Cara, eles não quiseram. Aí se é por preguiça, se é o caralho A4, que inclusive é preguiça junto com a galera do passapano. Tipo, na hora, assim, não dá. Meu estômago já embrulha e eu já quero vomitar em cima dessas pessoas. É isso, assim, eu não gosto dessa decisão. Tipo, não afeta. Realmente não afetou meu gameplay, não afetou minha opinião sobre o jogo. Não afetou nada. Só que eu não gosto dessa decisão. Eu acho que essa é uma decisão estúpida. Tipo, mas enfim, isso é uma opinião. Enquanto, acho que é mais consumidor do que jogador. Porque quando eu falei como jogador, o jogo é bem legal. Eu também não gosto da decisão, tá ligado? Tipo, por vezes, eu, de certa forma, entre aspas, defendi, entre muitas aspas, o argumento, não argumento, mas, entre aspas, passei pano, fecha aspas. Porque eu vejo as pessoas usando o argumento errado, tá ligado? Porque, assim, fala, ah, não, mas... Ah, e aí cai no argumento da preguiça, né? Tipo, não tá colocando pra fazer animação de qualidade, mas olha o double kick, tá ligado? O double kick tá zoado? Realmente, tá zoado. O double kick tá zoado. Mas e o resto? Tipo, não é só. O jogo não se resume só ao double kick, tá ligado? Tipo, tem várias outras coisas que o jogo precisa fazer. E tem várias outras coisas que o jogo faz muito bem, tá ligado? E aí eu não quero comparar com coisa muito antiga. Mas beleza. Da segunda pra terceira geração, cortou tudo. Você não podia passar nada. Sim. E aí, não é porque, beleza, então agora. Não é porque rolou antes que pode rolar agora. Primeiro, porque não é igual. Né? Não é que você não pode passar. E segundo, que tipo. Não é que você perdeu esses Pokémon, tá ligado? Eles só estão falando que, olha só, nesse jogo aqui não vai ter tudo. Mas você pode passar esses Pokémon pro home. No próximo jogo vai ter o resto, vai ter outros, né? Não vão, tipo, eles vão continuar rotacionando os Pokémon. Mas não é que você perdeu esses Pokémon, tá ligado? Você não perdeu esses dados, esses numerinhos que compõem os Pokémon, tá ligado? Você simplesmente não vai poder usar eles aqui. É pra se criar toda uma... Sabe, tipo, tudo isso que se criou com relação ao jogo, precisa disso tudo realmente, tá ligado? A impressão que eu tenho, na minha opinião, e aí, tipo, principalmente pra galera que deu hate no jogo, tá ligado? E eu sei que a maioria daqui, que o pessoal que tá ouvindo aqui, certamente não é dessa galera, então tipo, não é pra ninguém daqui. Mas de boa, a galera que ativamente, a galera que foi lá dar zero num jogo no Metacritic, tá ligado? No User Score, porque, porque a Game Freak fez isso. Isso aí, tipo, assim, essa galera prova que a Game Freak faz jogo pra criança. Porque, tipo, é a galera que não, é a parte da fanbase que fala assim: somos crianças, queremos isso aqui, ponto, acabou, vocês são preguiçosos, vocês são feios. Saca? Tipo, não tem argumento, não tem a pessoa tentando entender o lado do desenvolvedor, tentando entender o lado que, tipo, beleza, tem os seus problemas aqui e ali. A Game Freak não é uma desenvolvedora fantástica. Com certeza não é. A Game Freak fez jogo de portátil a vida inteira dela. Quando tenta sair fora da caixa, não dá certo, tá ligado? Então, tipo, não é o molde de empresa, de desenvolvedora de jogos que a gente pode usar, por exemplo, comparar como você falou, por exemplo, num God of War da vida. Você comparar com uma Naughty Dog, comparar com, no caso da Santa Mônica, né, do God of War, você comparar com uma Insomnia, que você compara com qualquer, exatamente, com qualquer outra empresa ali dos anos 90 também, que você comparar, é diferente. Ou até com as próprias empresas, os próprios devs da própria Nintendo. Então, tipo... E outra, desculpa, eu acho que assim, eu também acho, isso é um negócio de passar pano, me deixa com muita raiva também, desculpa aí, mas não é nem pra quem tá também vendo a gente, nem nada, mas mano, se for pra passar pano, vamos passar pano, porque assim, tipo, eu acho que a experiência, se a gente tivesse no nosso cast de expectativas, beleza, mas assim, a gente já jogou o jogo, e assim, eu não acho legal também esse negócio de pegar e hatear alguma coisa de graça. Eu vou falar mal porque, tipo, o pessoal tá falando mal. A minha experiência do jogo foi uma experiência positiva. Eu acho que Capadex foi legal? Acho que talvez não. Mas é uma coisa que, no final de contas, eu achei que foi ruim? Não achei que foi ruim porque não me afetou em nada no jogo. E achei que o jogo foi excelente. E eu acho que isso não é passar pano. É só me incentivar, tipo, olhar por perspectivas ruins, não é? Exatamente. Eu acho um pouco ridículo, sabe? Tipo, a essa altura, se você jogou o jogo e não gostou, achou que realmente isso faz falta, beleza, sua opinião. Mas, tipo, criticar quem teve uma experiência totalmente diferente e achar que a pessoa tá passando pano é ridículo. É uma coisa que não faz sentido. Porque cada um tem a sua opinião, né? O foda do termo em si, né, de você falar de passar pano e tal, é que você acaba... Esqueci a palavra, o termo correto pra isso, tá ligado? Mas é tipo, você desvalorizar o argumento do, entre aspas, oponente, tá ligado? Por você desvalorizar o oponente, tá ligado? Então, tipo, você está defendendo, entre aspas, tal coisa, porque você é passador de pano. Ou seja, você, a sua palavra não é confiável, porque você... faz isso, tá ligado? E simplesmente isso não é argumento, saca? Tipo, pois é, sabe qual é o problema? É que a gente entra... E é isso que eu falo, porque assim, eu não gosto do rolê da Dex ser sido, entre aspas, cortada, porque, né, não foi cortada, mas não gosto realmente que isso tenha acontecido no jogo. Mas aconteceu. E eles já falaram que vai acontecer nos próximos. Então, tipo, ou você aceita isso e aceita essa nova realidade, você pode até reclamar disso, certo? Você pode continuar reclamando com toda a propriedade, à vontade. Mas saiba que o próximo jogo vai ter isso também. E talvez o outro também. Porque, como eu tava falando com o Danny uns dias atrás, a gente sabe que o Let's Go e o Sword Shield estavam em desenvolvimento ao mesmo tempo. Então é muito provável que de 2 a 3 jogos estejam a esse exato momento sendo desenvolvidos na Game Freak de Pokémon. Então, tipo, os próximos 2/3 jogos vão continuar tendo isso, com certeza. Exatamente. Se você quer continuar reclamando, reclame. Mas saiba que as mudanças não vão vir agora. Né? Ou provavelmente não tão cedo, tá ligado? Sabe o que é foda disso? Se forem vir. Exato. O foda disso é porque a gente... Cara, eu não queria falar disso, mas foda-se. Já tô puto com a galera. Porque, assim, a questão é que a gente pega todo esse debate idiota... E assim, quando eu digo debate idiota, né, qualquer debate sobre política, existem pontos de debate de política na internet muito, muito ok, muito favoráveis, existem mais bons de debate sobre política, existe conteúdo bom, existe jornal bom sobre debate político. Assim como existe pessoa tendenciosa, pessoa sensacionalista e tudo mais sobre política, e que acaba gerando essa polarização, sabe? De um lado contra o outro lado, os dois se batendo, e mesmo o lado que achando que tá certinho faz merda, e o outro também acha que tá certinho, mas tá fazendo merda do mesmo jeito, e se achando sempre na razão, porque, ai, porque é o meu ponto de vista. Tipo, ele não pode fazer isso, mas eu posso fazer isso contra ele, porque o meu lado é o certo. E é isso, é exatamente isso que tá acontecendo. Você não pode ter uma opinião diferente. Tipo, gente, eu acho que assim, tipo, o corte na Dex não é necessariamente isso. Ah, é passador de pano. Tipo, caralho, não dá pra criar um diálogo. Tudo bem que Pokémon é pior, porque Pokémon tem muito mais criança. E como você falou, não é nem criança de ser criança, é criança mental. Porque a pessoa parece que não desenvolveu, não andou. A franquia evolui, de jogo a jogo a franquia evolui, a pessoa tá lá, ó, 1996 ainda, tá ligado? Então, pois mano, isso é foda. A galera tá virando esse esqueminha de torcida de futebol, de discussão de política na internet, porque, ai, meu lado é absoluto e não sei o quê. Esse tipo de gatilho é tipo assim, é o, ah, você é meu inimigo então, tá ligado? Porque exato. É isso que as pessoas procuram, tá ligado? Elas não estão querendo realmente discutir ou, tipo, saber a opinião das outras pessoas. Elas estão simplesmente querendo achar inimigos pra brigar na internet. É, exato. Sei lá, A animação agora recente que apareceu, que aparece, né, até num post-game dos Asen dos Amazenta, que eles dão a volta e vão pra trás lá. O micro-ondas, tipo, né? Tipo, é um pouquinho feio, mas assim, mano, se você, vai, se você for ver o contexto geral, você vai ver todas as cutscenes e tudo que já rolou. É feio, eu acho que eles podem melhorar isso num futuro jogo, não sei. Mas tipo, não é uma coisa que toma uma proporção, que tem que tomar uma proporção muito grande. E às vezes o próprio hate das pessoas faz isso aí virar uma proporção assim, que parece que eles pegaram e mataram Pikachu e crucificaram Arceus, sei lá. Invocaram uma W do Satanás, né? Então, tem algumas coisas assim, realmente, tem esse fator do por exemplo, do cara rolando no mesmo eixo. E, por exemplo, eu já falei até em live, e né, a galera meio que, tem uma galera que entende e tem uma galera que não entende. Mas é o rolê de você estar trabalhando com cutscene barra in-game engine, né? Quando você está fazendo uma cutscene com modelos do próprio, né? É, por exemplo, quando o jogo tira o seu controle temporariamente para colocar algum, pra fazer alguma graça ali, né? Os personagens interagindo e tal. Isso é uma cutscene in-game, certo? Sim. Tem as outras cutscenes que não são in-game, que ele literalmente corta. Ele começa uma animação. Isso tem no Let's Go, isso tem aqui. É que são, inclusive, as cutscenes que você pode pular, né? Que você pode colocar no escolher no menu do jogo se você pode pular ou não. Tô falando que a cutscene é boa sendo no próprio eixo? Não tô falando que ela é boa no próprio eixo. Eu tô justificando aqui, tipo, beleza, ela roda no próprio eixo porque eles fizeram essa cutscene in-game. Sim. Essa cutscene deveria ser in-game? Talvez não. Talvez ela devesse ser na cutscene mais bonitona, tá ligado? Que é o momento de clímax do jogo e tal, não sei o que, etc e tal. Sabe, tipo, é você saber discutir da forma certa. Não necessariamente falar assim, ah, tá rodando no próprio eixo, então é simplesmente uma bosta. E tá generalizar tudo, tipo, achar que só por conta dessa cutscene, todas as outras cutscenes são o mesmo exato nível de... Por exemplo, uma coisa que eu acho fantástico, e eu comentei com o Danny quando eu percebi isso, é que a partir do momento que você entra na tela de batalha com o ginásio, tipo, aliás, quando você tá no hallzinho, tá ligado? Tipo, pra batalhar com o líder. Você vai abrindo e tal, andando. Ele faz um corte pra poder começar a animação do treino do líder de ginásio aparecendo junto com você, trocando uma ideia e tal. E, tipo, sem corte, praticamente, tipo, sem corte de loading, né? Ele já, tipo, já monta a batalha e ele já solta o Pokémon e vocês começam a batalhar, tá ligado? Isso é um negócio que não tinha antes. E fica muito da hora. Sim. Isso não pode ser, tipo, não tem como isso ser preguiça. Sim. Na verdade, infelizmente, talvez por conta de tempo de desenvolvimento, eles optaram por dar mais atenção pra esse tipo de animação do que pra outros. Sim. E aí é uma questão de prioridade, questão do, né? Que aí é onde o buraco é mais embaixo, que aí talvez seja uma questão de... Problema não, né? Mas, tipo, é a direção que a franquia toma como um todo, tá ligado? O que que faz, por exemplo... Porque, assim, a gente sabe que a Game Freak não faz tudo também, tá ligado? Eles terceirizam coisas, tá ligado? E se é simplesmente preguiça da Game Freak, então por que também não é ter preguiça dos outros, né? Por que que tá... Sabe, tipo... É, e outra coisa... Tipo... É um argumento muito raso, tá ligado? Esse é um argumento muito raso. É, exato, tipo, e aí você cai em outra questão, sabe, tipo, mano, Pokémon não é uma franquia de dono único, ela não é, ela foi criada dentro da Game Freak, mas hoje em dia ela é parcelada, você tem a Creature, se eu não me engano, a Creature, a Nintendo e a Game Freak. Exato, são as três. Cara, a Nintendo é simplesmente o único meio que você tem de acessar os jogos da franquia, porque ela é dona dali. E um terço dela, ela vai fazer pesar nessa decisão dela ser o único meio de você ter acesso. Tudo bem que agora você tem os mobiles, mas aí já entra junto numa onda da Nintendo inteira, tá se voltando também pra mobile. Então, provavelmente é uma outra decisão também que teve em pé da influência da Nintendo. Cara, você acha que não tem influência da Nintendo também, tipo, um carinha lá que é designado a ficar lá cuidando a galera lá do desenvolvimento do jogo e falar, e aí, gente? Pois é. Esse bagulho, bora correr aí, tá ligado? Cara, tipo, assim, a Game Freak não é a única culpada, tá ligado? Tipo, dos problemas que a gente tá vendo nos jogos, assim. Pois que é. Que se repetem, né, no caso, tipo... Pokémon Sword Shield, tipo, eles... Acabou de sair, né, notícias falando das vendas e tal... que eles já venderam, acho que 6 milhões, bilhões nessa primeira semana, alguma coisa assim. Tipo, no primeiro final de semana. No primeiro final de semana. E que isso automaticamente aumentou as vendas de Nintendo Switch e tal. Então, tipo, realmente, é um negócio pra Nintendo. E eles sabem que Pokémon é uma das maiores franquias que eles têm. E que, tipo, eles precisam... Provavelmente eles pressionam justamente pra aumentar a venda dos consoles deles. Então, tipo... Pois é. É burocracia, é capitalismo, é, tipo... É muita coisa em volta. Não é só a liberdade criativa dos desenvolvedores e da Game Freak. É, pois é. Então. Aí é aquele negócio, né? Tipo, é lógico. O jogo, ele tem alguns probleminhas de otimização. Ele tem alguns probleminhas, de fato, de animações aqui e ali. Sim. Mas não dá pra falar que também há... Por exemplo... A gente pode falar muito bem desses problemas, como a gente pode passar tipo 2 horas falando muito bem do que a gente achou bom realmente. Que foi tipo a direção de arte que teve principalmente nas cidades, nos personagens, que isso é um negócio que acontece desde Sun & Moon e que é muito da hora, tá ligado? Esse rolê da imersão na região e tal, tá ligado? Exato. Podemos encerrar então, gente? Por favor. Podemos. Muito bem, então encerramos aqui, fizemos vários parênteses, várias vários adendos, várias discussões nesse finalzinho aí. Mas sim, a gente tudo tem, mas a gente não consegue fazer o cast em 2 horas, a gente foi mal. A gente tenta, mas a gente não consegue. Mas, veja só, se você, né, está no YouTube, se está no nosso site, está no Facebook, ou vendo esse... Facebook não dá pra ver esse cast, mas vocês entenderam a ideia. Deixe suas opiniões aí sobre Sword Shield. Você jogou o jogo, você só viu gameplay, o que você achou do jogo? Você achou bonito, achou feio? O que você achou das novas animações realmente, né? Tirando aquele paranauêzinho ali da... que a gente sabe, que todo mundo sabe que tá zoado. Tirando os que estão zoados. Os que tem de bem de novo, vocês acharam da hora? Deixa lá nos comentários, no post do Facebook, no site, aqui no YouTube, e tudo mais. Então, site casadocarvalho.net, você pode acessar lá, conferir todos os outros podcasts também e as notícias que a gente posta lá eventualmente. facebook.com/casadocarvalhocast, twitter.com/casadocarvalho com 2 ozinhos no final, instagram.com/casadocarvalho e youtube.com/casadocarvalho também. O Facebook, eu falei o quê mesmo? Eu tive a impressão de ter falado errado agora, mas acho que falei certo. É que facebook.com/casadocarvalhocast. Enfim. A dúvida dessa tela que tá aí embaixo. Exatamente. É verdade. Temos o nosso Discord também. Né? Dá uma caçada nos links aí. Tanto no site tem na parte superior ali o menuzinho. Tem o link pro Discord, tem o logozinho do Discord ali. Você pode clicar e ser redirecionado pra lá. Ou no próprio link de publicação desse episódio tem o link do Discord também. Pra trocar ideia com a galera lá, trocar ideia com a gente. O pessoal lá tá cada vez mais ativo. E vocês querem deixar suas redes sociais também? Deixa aí pra galera trocar ideia também. Dani? Opa, vou passar meu código amigo, SW... Não, tô brincando. Mas quem quiser me procurar, eu vou passar lá no Twitter ou alguma coisa assim. E vamos trocar Pokémon, vamos batalhar, vamos fazer essas coisas aí. Eu tenho um Mr. Mime muito legal. Mr. Rhyme, ele dança pra caramba. Daniel_Prado_, tanto no Instagram quanto no Twitter. Me sigam lá e aí a gente troca uns paranauê. Show de bola. E a mim vocês podem me seguir tanto no Instagram quanto no Twitter. Agora eu tô sendo um pouquinho mais ativo no Twitter, tô criando coragem de ir lá postar e reclamar da vida como todo twitteiro nato faz. E os dois também, arroba Bruno Assis com um Z no final. Bruno, normal, né? A-S-S e Z. Boa. Enfim, gente, é isso aí. Sigam lá o pessoal nas redes sociais, sigam a Casa do Cavalo também. E a gente se vê no nosso próximo episódio aqui da Casa do Cavalo. Então, falou, galera, e até a próxima. Falou.